Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Misterioso, misterioso, muito misterioso. Começando mais um Tosco Chanchada Podcast, aqui é Anderson Meira, vulgarmente conhecido como Perna, juntamente com Vinícius Fortuna. Aê, valeu aí, vamos que vamos. José Ferreira. Muito boa noite, muito boa tarde a todos. E a nossa querida, maravilhosa, simpática, um amor de pessoa. Que não está de TPM. Gabi Jaloto. Olá. E com essa simpatia da Gabi Jaloto que a gente começa mais um episódio e hoje a gente vai falar sobre a festa que marca, né, o final do ano e o início do ano no Brasil. Todo mundo fica feliz, todo mundo bebe pra caralho, todo mundo pega hepatite e o que mais, Vinícius, que é possível pegar? Cara, hepatite, morroile, AIDS, gonorreia, crista de galo, filho, zika. É, agora eu vi lá que o zika é, velho. Pega a zika também, já pegou zika no carnaval, cara? Tem uma zika que você pega. É, o perna... Traveco também, né? É, às vezes seu esquema fica zika, né, velho? É, às vezes... Aquelas mulheres que mijam em pé, tá? Será que o carnaval evoluiu? Será que houve uma desevolução? Existe essa palavra, José Ferreira? Não, mas ela é boa, então fica. Será que essa festa popular brasileira, né, ela foi modificando aí e ficou melhor, ficou pior, ficou uma bosta, ou só as doenças que aumentaram? Isso e muito mais depois da retroalimentação, daqui a pouco a gente volta. Aê! Retroalimentação. Não! Come on, here we go again, motherfucker, yeah. E estamos na retroalimentação, episódio 77, dos continuações The Movies, José Ferreira. Pois é, cara. E esse ficou foda, né, cara? Ficou bom pra caralho. E o mais engraçado é pensar que a gente, sem experiência nenhuma no ramo, às vezes consegue fazer coisa melhor do que muito roteirista merda de Hollywood, né, cara? Não é? Eu percebi isso, cara. Não é, cara? As construções foram feitas em De Volta para o Futuro, Curtindo a Vida Doidada. Foi legal. Né? Eu gostei muito também da continuação do Beetlejuice. Eu achei que ficou... Eu achei que, assim, que funcionaria nos cinemas, entendeu? Sim. Daria pra... Porque, na verdade, o que a gente não fez foi roteiro, né? Pelo amor de Deus. Uhum. O que a gente fez foi sinopse, né? Sim. O roteiro é um negócio muito mais complexo. Mas todos esses aqui, tranquilamente, poderiam virar filme, cara. Não é? Tá, eu acho assim que a gente fez um negócio bem interessante aí. A galera gostou. Feedback foi legal, né? Sim, sim. Tanto que vários ouvintes mandaram também as suas continuações, né? Abraçaram aí a ideia que a gente pediu pra que eles mandassem e pra que eles comentassem também a respeito das continuações que nós fizemos, né? Principalmente de Volta para o Futuro, se não tava muito fora do universo, né? Pois é. Cara, então vamos, antes da gente ler os e-mails, vamos mandar uns recados pra galera rapidinho aí, né? Agradecer a galera que tem contribuído aí com o Tosco Chanchada Podcast no Patreon e agora também no Padrim, né? Atendendo a pedidos. Então o link está lá no post para você que quer contribuir agora com o cartão de crédito nacional ou boleto bancário, tá? Eu só queria deixar um recado a todos os ouvintes que estão contribuindo, tá? E para os que não contribuem também, que eu acho que é importante a gente esclarecer. O dinheiro que é estipulado na meta, tá? Do 100% daquele valor não vem para o Tosco Chanchada. As ferramentas que a gente utiliza, tanto o Patreon quanto o Padrim, eles cobram suas taxas, né? Para manter a ferramenta, né? É, para manter o próprio serviço funcionando, né, cara? Sim. E também algumas transações têm um valor a mais até. Então, assim, algumas pessoas gostaram de ter a opção de doação por boleto bancário, por exemplo, mas só para vocês terem uma ideia, uma transação com boleto bancário feita no Padrim, por exemplo, é cobrado R$2,50. Então, se a pessoa tem interesse em doar R$1... Pra... Acho que o boleto é a partir de 5, se eu não me engano, né? Para poder doar com boleto, não é isso? Isso, no boleto tem que somar R$5. Então, vamos dizer que ela opte aí por fazer em 5 podcasts, vamos dizer assim, né? R$1 para... 5 podcasts diferentes. Por exemplo, né? Metade desse valor, desses R$5, é retido se as transações forem feitas... Por boleto bancário. Por boleto bancário. É R$2,50 aqui por boleto, é por isso? Por boleto. É, então se você, por exemplo, doa R$5, na verdade, pro podcast tá vindo metade disso. É, tá. Isso. Tá, tá. Então, assim, não pensem que não só o Tosco, mas... Eu sei que muita gente que apoia o Tosco apoia outros podcasts e apoia outras iniciativas também. Então saibam assim, que essas ferramentas elas têm as taxas próprias delas justamente para manter as ferramentas funcionando também. E a gente percebeu também que houve uma queda no número de doações, né? Acredito que no caso do Patreon, por exemplo, que essa alta do dólar realmente apertou para todo mundo aí, né? Mas algumas pessoas continuam doando e tal, algumas já abraçaram a ideia do Padrim, né? Mas a gente sentiu uma queda aí. Então, assim, o que a gente tem feito? A gente conseguiu, né? A gente tem melhorado os nossos equipamentos e tal, né? Bancando edição, como é o combinado. Mas, assim, como houve uma queda e, ao mesmo tempo, também houve um aumento do dólar, a gente meio que foi se equilibrando nesse período aí. Então, pode acontecer de alguns meses a gente ainda conseguir manter nesse ritmo, mas pode haver uma tendência aí dos valores arrecadados no mês serem abaixo do que a gente espera para viabilizar os episódios. É, se com o que atualmente a gente recebe na soma dos dois sistemas, é assim, a gente consegue, no limite, manter tudo funcionando. Exato. Né, dentro daquilo que a gente havia deixado como acordado já com os ouvintes. Mas é interessante que a gente até já propôs isso lá atrás e aparentemente não funcionou ainda. Uhum. A gente propôs que se, de repente, havendo um aumento de doação, a gente pode se, mais pra frente, pensar, né, em novas propostas, né, novos conteúdos e tal. Só que a gente precisa de um feedback de vocês, um feedback tanto na parte de comentários mesmo, e-mails, mas também a gente precisa de um respaldo financeiro para poder viabilizar esses novos projetos, né? Uhum. Quem é ouvinte do Tosco há mais tempo sabe e tal, ouvir aí os episódios, os 4 ou 5 episódios anteriores, aí sabe como é que funciona. Se você chegou agora, talvez você esteja um pouco assustado aí de ouvir o que a gente está dizendo, mas ouça os episódios anteriores, inclusive o episódio do fim, né? Que a gente fala do fim e que depois, graças aos nossos ouvintes aí, a gente conseguiu é uma nova possibilidade de voltar com o Tosco Chanchado no ar. Beleza? Vamos ler esses e-mails então, José Ferreira? Vamos começar, porque tem coisa legal aqui, hein, cara? Isso aí, vamos lá. Retroalimentação. Recebemos um e-mail aí carinhoso, cheiroso e gostoso, com todo respeito, né, José Ferreira? Ao nosso amigo Bruno, né? Bruno, um abraço. É, mas Bruno, fica tranquilo, porque pelo menos do meu lado não tem problema não, porque ela é velha. Ela deve ter mais de 20, aí... Tudo enrugada, já credo. Só de pensar, cara. Só de pensar naquela maturidade. Puta que pariu, né, cara? Puta que pariu. É, recebemos um e-mail da Melina Tomás aí, que também é participante do Jurassicast, né, cara? Muito legal, e... muito legal. Abraço pessoal aí do Jurassicast, que ouve o Tosco Chanchado. Abrax! E o que ela diz aí, José Ferreira? Então, cara, ela, além aqui de se apresentar como conjuja do Bruno Tomás, ela disse que ouviu o episódio 77, né, e nunca comenta, mas resolveu mandar um e-mail porque ela também pensou numa sequência do barulho, né, segundo a lógica do SBT e da Sessão da Tarde, né? Sim, sim. E aí ela manda pra gente aqui uma sinopse de como seria a sequência do filme Roger Rabbit, né, uma cilada para Roger Rabbit, que no Brasil sairia como uma segunda cilada para Roger Rabbit, sim. Ou... uma cilada para Roger Rabbit mais ainda, ou uma nova cilada para Roger Rabbit, ou uma cilada para Roger Rabbit 2 Tio. Então... os deciladas para, Roger Rabbit. De los Roger Rabbit. De los Roger Rabbit. Puta que merda. Bosta. Cara, e ela manda pra gente. Começaria assim: no começo dos anos 2000, Roger se encontra fora da mídia, triste por ter perdido espaço para os filmes 3Ds e viciado em tinta nanquim. Olha aqui, né? Que referência interessante, né? Sua esposa, a Jéssica, para continuar no mundo de Hollywood, se vê obrigada a brincar de pirulito de bate-bate com todos os diretores de lá. Gente! Pirulito de bate-bate. Olha só, eu nunca tinha pensado nessa metáfora. Eu gostaria que o Bruno explicasse isso pra gente. Né? Será que é muito íntimo isso, né? Como será é que funciona, né, o pirulito de bate-bate, o ioiô? Né? Né? O pega-pega, trepa-trepa, chora-chora. Gente! Ê, Brunão. Brunão, pelo jeito o banho de lama funcionou, né, filho da puta? Vai lá. Puta que pariu, vai. Segue, o filho de Ed, Valiente? É Valiente? Eu não sei como é que fala isso. Ed Valiant? Valiant, né? Valiant. Valiant. Acho que é isso. Valiant. É. Ao arrumar as coisas do seu falecido pai, encontra os filmes antigos de Roger Rabbit e resolve abrir tudo para a internet. Ah, olha só que legal. Que massa. E faz o desenho bombar novamente. Agora, se provavelmente ouvi streaming ou no YouTube, né? Uhum. E a coisa começa a ganhar popularidade. Sim. Legal, gostei. O dono do grande estúdio Marrom marca uma reunião com o Roger, que fica todo empolgado, pois vai voltar a rodar filmes, né? Pelo menos assim, uma primeira reunião, né? Pra ver se vale a pena levar o negócio pra frente. Porém, num triste golpe, nessa reunião ele é fortemente coagido a desistir de aparecer e fazer as pessoas felizes. O dono do estúdio disse ter os direitos de todos os filmes e das músicas e iria processar o Coelho em milhões, além de proibi-lo de cantar novamente e em qualquer mídia. Sim. Tá, mas por que ele ia fazer isso? Dono dos direitos? É. Ah, ele não poderia pegar... Né? Ah, mas ele poderia... Advogados. Tá, mas ele poderia pegar esses direitos e, tipo... usar, pra trazer de novo o cara pra mídia e ganhar dinheiro com isso, sei lá. É que o Roger é um personagem meio influenciável, né, cara? Sim, sim, é. Né? É. Não sei se dá pra ter controle, né, sobre então... ele. É verdade. Na mesma noite dessa triste notícia, ou seja, de que ele não poderia voltar pra mídia, digamos assim, né, uhum, o dono do estúdio é brutalmente assassinado e o Coelho suspeito do homicídio. Claro, né, afinal de contas ele acabou de ter uma briga com o cara. Pra provar sua inocência, ele procura o segundo melhor detetive de desenhos que ele conhece, Ed Valiant Jr. Ah, o filho do Ed. Uhum. Tá? Agora Roger Rabbit precisa provar sua inocência, se livrar do vício em tinta nanquim, resgatar sua esposa do mundo do pirulito que bate e bate. Caralho, mano. No final, tudo não passa de um complô das animações 3D. Aí sim, agora faz sentido proibir o Roger Rabbit. Claro, agora faz sentido. A culpa é da Pixar. Sim. Será? Ou da DreamWorks? Vixi, rapaz, é melhor nem falar isso. Corta esses nomes. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. No final, tudo não passa de um complô das animações 3D liderada pelo Buzz Lightyear. Puta, que foda, cara. Que assassinaram o diretor do estúdio. Que bosta. E acusaram o Coelho pra fazer com que as pessoas tivessem ódio dos desenhos 2D e não produzissem mais nada em 2D. Para o filme ser legal, teria que ser PG-18. É verdade, né? Pro filme funcionar. É porque, assim, a Jéssica... Puta é. Que pariu, né? É, o filme, assim, mas é. O filme ele não é livre, o original, o Radiohead, não é livre, né? Não, é o quê? 12 anos? Provavelmente, 13, sim. Não sei, nos Estados Unidos é 13, é, 16, ser, 17. Deixa eu perguntar uma coisa, no original é o Bob Hoskins que faz o Ed? Eu não lembro quem que é o ator que faz o... Ah, não sei, cara. Quem que seria o detetive agora, cara? A gente tem que pensar num cara pra ser o filho dele. Putz, eu só consigo pensar em caras mais velhos, tipo o Danny DeVito. Tinha assim, que ser o Matthew Broderick. É, pode ser. É, pode ser, se bem que ele não tá tão novo assim, né? Ele tá com a faixa na caixa dos 50 já, talvez um cara mais novo aí. Acho que tinha que ser uma menina, na verdade, cara. Ah, é que ela colocou o filho, mas poderia ser uma menina aqui também, né? Dakota Fanning. Dakota Fanning, verdade. Poderia ser aquela menina que não tem expressão lá do Crepúsculo. Putz, como é que é o nome Kristen dela? Stewart, é, que qualquer eu, coisa. Eu só lembro do The Runaways, então. É, que tem as é um filme legal. É bem legal, bem legal. Pô, eu gostei disso aqui, cara, gostei. E aí começariam a aparecer certos outros desenhos, né? Sim. Galera do 3D, né? Não sei como é que ficaria pra liberar direito de imagem, né? De desenhos que não são da Warner, né? Mas seria interessante se aparecesse realmente aquela dualidade do 2D com o 3D, né? O embate, por exemplo, de um Buzz Lightyear com o Roger Rabbit. Eu gostei pra caralho, cara. Achei que ficou legal. Ficou legal mesmo. Mas será que no final eles conseguiriam trazer, assim, uma... Vamos dizer assim, uma moral da história dizendo que o 2D e o 3D pode conviver pacificamente, assim? É, provavelmente vai acabar nisso, né? Porque, querendo ou não, não é um, tipo... Sei lá, ainda é pra criança em alguns aspectos, sim, né? Sim. Então teria que ter uma mensagenzinha positiva no final. Mas realmente tá faltando filme 2D foda, né, cara? Tá raro, né? Sim, não sai mais. Não sai mais, né, cara? Saiu esse brasileiro que tá concorrendo ao Oscar agora aí, que né? Que é sensacional, eu hein? Eu não vi ainda, cara. É. Nossa! O Menino e o Mundo, né? Puta que eu pariu, então, mas você vê, é um negócio que fica muito de nicho, assim. Mas né? Não é pra muito, criança. É muito artístico o negócio, né? Mas ele é pra adultos, assim. É. A temática, assim, tem muita coisa abstrata, assim, que eu acredito que a criança ela vai entender, talvez, de uma forma que não foi a forma pensada pelo autor. No original, assim, do entendi. É, também tá concorrendo ao Oscar aquele Anomaliza, né, do Charlie Kaufman, que também é pra adulto, né, e que é com stop motion, né, que estão tentando sobreviver essas outras tecnologias, né, o 2D, o stop motion. Ué, eu acho legal, cara, acho legal que tá aparecendo ainda algumas coisas aí. Gostei bastante da ideia da Melina aqui, foi bem legal, cara. Legal, parabéns, Melina. Valeu mesmo, hein. Grande abraço aí da galera do Tosco Chanchada. Retroalimentação. Recebemos aqui também um e-mail do Vinícius, seria Vinícius Gabino, não sei, algo desse tipo. Não, né? É o Vinícius Fortuna, é um Vinícius aí que mandou e-mail pra gente e eu acho que promete também coisas boas aí, hein, José? Vamos ver. Segue. Ele diz o seguinte: e aí, seus lambedores de saco do seu Nonô? Saindo da linha de sequência, pensei em um prequel, né? Prequel, que eles falam, prequel, né? Prequel, é. Para o Mickey do Rock, né? Pra quem não sabe, né? É o velhinho que é o treinador do Rock lá, né? Participou dos dois primeiros filmes? Não, tá em mais, não tá? Ah, ele acho que morre no terceiro, é isso? É, eu não lembro se ele tá no quarto, que é com o Drago lá. Certo do meio, é ele que fala certo do meio? É, no quarto ele já não tá, né? Já é a galera do Apollo que treina ele, né? É, verdade, é verdade. Ah, se a Pandora estivesse aqui, com certeza ela saberia dessa informação. Sim. Mas vamos seguir aqui. O nome seria Mighty Mickey. É, nascido em 7 de abril de 1905, o jovem Mickey cresceu nas ruas de Nova York como órfão, onde um bando de garotos conviviam, se ajudavam e até roubavam para sobreviver. Mickey seguiu nessa vida sem rumo até 1941. Caralho, roubou muito nessa vida, roubou, né? Roubou por quase 40 anos. Era um delinquente, né, cara? Era um jovem de quase 40 anos que resolveu parar de roubar, né? Afinal de contas, depois de... Ele passou pela lei seca, cara. Olha, tudo, Puta que eu pariu, né? Trabalhou provavelmente pra máfia da lei seca. Vai lá. Malditos uísques falsificados. É. Aquela bosta. Vai lá. Bom, seguindo aqui, então ele seguiu nessa vida sem rumo até 1941, quando ocorreu o ataque de Pearl Harbor. Todo e qualquer jovem foi convocado. No alto de seus 26 anos... Olha o Vinícius cagando aqui. Porque dá 36 vezes... Enfim, né? Mas vai lá. Achei meio estranho esse cálculo aqui, mas... Então, Vini, mas assim, coloca a data de nascimento dele, então, 10 anos pra frente, porque aí, né, tipo, 1915. Ei, Vinícius. Não foi diferente com o Mickey, né, que já tinha sido preso por agressão e roubo diversas vezes. Aí era um vagabundo. No exército, arrumava brigas todo dia, não importava se era soldado, raso ou major. Vivia entre o alojamento e a enfermaria e depois cadeia militar. Enquanto se recuperava das feridas, conheceu Mary Juliet. Seria isso? É. Com sotaque francês, como seria? Jubilé. É Jubilé. O T final aí não Não fala, você né? Fala, é. Uma enfermeira francesa voluntária da Cruz Vermelha. Se apaixonaram e prometem... E, eu acredito que se prometeram, né? Se apaixonam e prometem se casar, vai. Se casar no final da guerra. Entretanto, ela muito preocupada com a situação de civis, ela pede permissão ao amado e se transfere para atuar na linha de frente da França, no combate à Alemanha. A base dela é invadida e todos morrem, deixando Mickey em uma profunda depressão, sendo ajudado depois pelo seu coronel James Phillips, campeão militar de boxe, que ensina Mickey a arte do pugilismo. O final do filme ainda envolve uma grande luta entre um oficial de alta patente e o soldado raso Mickey. Depois aparece o uso do salário de militar para fazer a academia de boxe Mighty Mickey, né, que é o apelido que ele ganha lá no exército, né? Sim. E por fim aparece no filme um garotinho de 13 anos dizendo que queria treinar com o Mickey, né? Uhum. Aí o Mickey pergunta o nome do moleque e adivinha, né? Rock Balboa. Então mostra caralho, que... cara. Porra, mas imagina. Assim, meio lesadão, né? Como seria... O Rock falando como criança, assim, né? Rock Balboa. Vou bater uma punheta. Com 13 anos, o que ele fazia? Ele batia punheta, né? Era aí fazer o quê? E ele fala do elenco aí, cara. Caralho, olha só, cara. O Mickey seria o Mark Wahlberg. Bom. Olha. A mulher do Mickey seria a Scarlett Johansson, com sotaque francês, que aí ia ficar pior ainda. Cara, Scarlett ia ser impossível... Se segurar. Se pegar um filme, assim, abrir um pão gigante no filme, colocar Scarlett Johansson no meio e jogar ketchup, assim, ó, já fica... acaba o filme, assim, saca? Você assistiu o Lucy? Assisti. Nossa senhora, meu Deus, né, cara? Cara, que mulher bem feita, né? É, José? É. Que mulher prendada, sei lá. Que mulher bem feita por essa mãe natureza. É. E pra fechar, o campeão que ensina boxe pra ele seria o Denzel Washington, hein, cara? No Nossa. Papel de militar aí, que também ficou da hora, hein, cara? Meu, ia ser do caralho esse filme. Não, esse filme ia ser foda. Ia ser do caralho. Vinícius, meu, dá um jeito de alguém produzir isso, porque ia ser muito foda, cara. Porque é um personagem foda e explorado nos filmes muito bem. Sim. Mas que a galera que não conhece os outros filmes, né, assim, meio que não tem ideia de quem foi o Mickey pra história do rock, né, cara? Não, muito legal, cara, muito legal. Daria até gancho, né, pra um, sei lá, um filme talvez que mostrasse aí o tipo rock em treinamento, a adolescência, né? Né? Rock na rehab, sei lá. Se qualquer coisa assim. Que era estimador, né? Sei lá, que porra que era lá, sei lá. O Garanhão Italiano mostra, já sei. Mostra um período negro da vida do rock entre os 16 e os 19, onde ele foi ator pornô, assim, sabe? Sim, porque sim. Porque ele é o garanhão italiano e tal. É verdade, né? E o Stallone fez isso mesmo, né? É, aquele... então. É. Só que mostra ele entrando pra pornografia aos 16, assim. Caralho, né? Né, pra ser roots mesmo, né? Credo, cara. Oh, mas foi da hora, hein, cara? Muito bom, parabéns, cara. Vinícius, valeu. Muito obrigado, cara, e fica ligadinho aí no Tosco Chanchada Podcast. Isso, continua mandando feedback aí. Valeu mesmo, irmão. Retroalimentação. Recebemos também aqui o e-mail do nosso amigo e patrão, né, o Leonardo Molina. Sim. Doador dos graúdos lá do Patreon. Um grande abraço pra ele, que diz que aqui é um dos milhares de Molina que infestam o Tosco Chanchada. Tem Molina pra caralho, desgraça, né, cara? Desgraça, né? E agora família, tem a Melina, né? Também, né, cara? Então, tem... será que é uma corruptela aí? Nossa! É a corrupção que tá acabando com esse país, né? É isso aí. Foda-se! O que ele disse, José Ferreira? Não, primeiro ele manda um parabéns aqui pelo episódio 77 sobre continuações de filme. E ele fala aqui, especial pro irmão do Zé, que é um Zé melhor que o Zé original. Isso a gente já sabia, né? Sim, sim. Isso desde o início, quando o Lucas começou a aparecer, sim, que a gente já, né, discute nas internas aqui, que o cara é uma versão evoluída, né? Sim, ele é um cara que sabe trabalhar bem as palavras. Né, é, cara? Se posiciona bem, fica no seu lugar, não fala merda. Sim. É a versão... A versão que deu certo. É, né, cara? Tipo, vai tomar no seu cu também, Leonardo. foda-se todo mundo. É. Das continuações criadas, acho que Asilo Juice e o Máscara 2 foram excelentes. Olha aí. E foram mesmo, cara. Sim. Principalmente com a sacada de colocar uma nova máscara de poder no Terry Crews. Cara, isso eu queria muito ver. Muito, assim. Depois eu fiquei pensando, imagina aquele filho da puta com uma máscara de luta livre. Cara, puta, ia ser foda, não, cara. Genial, genial. É. E só pra comentar sobre a discussão sobre o que aconteceria... Nossa, peraí. Só pra comentar... Ah, tá. A respeito da discussão sobre o que aconteceria no De Volta pro Futuro, caso usassem o DeLorean pra matar o Doc, de acordo com a teoria usada no filme, o tempo se comporta em ondas, mudando a partir do acontecimento. É por isso que o Marty foi o último dos irmãos a sofrer com a mudança que ele causou quando impediu sua mãe de conhecer e se apaixonar pelo seu pai. Sim, então vai... Ele, na fotinha, primeiro some o irmão mais velho, depois a irmã do meio, né? Sim. E ele começa a sumir pela mão, lembra? Sim. Que aí ele tá tocando guitarra e tal. Então, sim, o tempo, ele vai sendo alterado em ondas, né? Não é automático, a mudança não é automática. Sendo assim, quando a onda da mudança de matar o Doc chegasse, o DeLorean continuaria existindo. Mas todas as alterações do doutor sumiriam e ele viraria um carro normal. Olha, é verdade, isso. Né? Faz total sentido, né? É. Faz mais sentido que a teoria... É que a gente cogitou, numa das versões, matar o Dr. Brown. É, mas é depois que... a gente mudou na nossa sinopse isso, a gente, né? Isso, mas é que o Vinícius defendia também que a máquina do tempo não sofre alteração. Mas nesse caso das ondas... É. Se for ver, assim, faz sentido. E sim, mas aí o que acontece? Entra no paradoxo. O problema é o paradoxo do avô. Não tem como o doutor ser morto. O Lucas até falou isso. Né? Ele fala assim, se o cara matar o Dr. Brown, não tem como ele voltar... A máquina... Como é que é? Puta que pariu! Entendeu? Se o Bife matar o... Peraí, vamos lá. Se o Bife matar o Dr. Brown, sim, a máquina do tempo não é criada e não tem como o Bife voltar pra matar o Dr. Brown. Você entendeu? Uhum. Ele só conseguiu voltar pra matar o Dr. Brown porque o Dr. Brown criou a máquina do tempo. Então cai no paradoxo. Não tem, entendeu? O que veio primeiro, nossa, o ovo ou a galinha? Então não tem como, não tinha como. Não tem como tirar a existência do Dr. Brown. Caralho. Entendeu? Porque aí não aparece nada. Dali pra frente muda tudo, né, cara? Meu. Essa não é uma solução boa, não. Porque é muita droga, hein? É muita droga. Mas vale a pena, né, cara? Vale a pena. Esse filme merecia, assim, pelo menos uma discussão a respeito disso. Acho que foi legal de fazer. Sim. Aí fala, é isso aí, continue com esse elenco. Com a excelência em falar besteira e chame mais a Pandora e o irmão do Zé. Abraços. É, não sei se você sabe aí, Leonardo, mas assim, a Pandora, o Lucas Ferreira e o Bruno Tomás, eles já fazem parte aqui da equipe, tá? Estamos recrutando, né, novos birutas aí, né? Sim, sim, sim. Mas essa galera aí de primeira qualidade aí já faz parte do... E vão aparecer com frequência, né, cara? Vão com aparecer certeza. Sempre que possível a gente vai estar colocando um deles aí, ou dois. Gostei muito daquele episódio a respeito de modificações corporais lá, sim, de estética, etc. Que estavam os três e fluiu muito bem, né? Sim, sim. Então, não, fica tranquilo, Leonardo, que eles vão aparecer mais vezes aí. É uma galera que adicionou muito... Não só em humor, mas principalmente em conteúdo. Perfeito. Eu acho que é a parte mais interessante aí. Sim, isso aí. Leonardo Molina, um abraço para a família toda dos Molinas aí ao redor do planeta. E aquele abraço. Falou. Retroalimentação. Recebemos um e-mail também do senhor Márcio Tomimoto, mais conhecido como Márcio Joke. Esse é amigo, né? Esse cara, eu nem lembro quanto tempo que esse cara... Acho que nem ele lembra, né? Quanto tempo faz que ele ouve Tosco Chanchada, né? É engraçado, né? O Márcio faz parte daquele grupo de ouvintes que parece que é amigo da gente mesmo, sim, né, cara? Sim. Porra, esse dia pra trás eu tava conversando pelo Facebook com o Eduardo Cosso, cara. Nossa, você lembra dele? Nossa, gente finíssima. Puta que me pariu, cara. A gente nunca viu o cara pessoalmente, sim, mas troca ideia, como se conhecesse há muito tempo, né, cara? É verdade. Ele... Pô, tem uma galera que é muito foda, né? Tem uns caras, tem o do Tosco Arme que são foda pra caralho. Legal, mano. Legal. Vamos ver o que que esse idiota, digo... o que o Márcio Joke aí, parceiraço do Tosco Chanchada, disse aí no seu e-mail. Fala, Toscaiada! Márcio Joke se apresentando para mais um feedback. Mais uma vez, vocês conseguiram fazer um episódio foda e como aqui é padrão Tosco Arme, resolvi fazer uma continuação de um filme que nem existe. Um filme do Tosco Chanchada. Vixe. Ixi, nossa senhora, cara. PG-65, né? Imagina. Puta que pariu. Vai ter que criar uma nova categoria. Uma nova classificação indicativa, né, cara? É, vai ter que, pra poder assistir o filme, tem que passar em psicólogo antes. Nossa, que credo, cara. Ele disse o seguinte, o título seria Tosco Chanchada, o Reencontro. que é a continuação de Tosco Chanchada, o filme. Sim, né? Sim, vamos lá. Vamos lá pra sinopse. 5 anos após o fim do melhor programa que já existiu na internet, os ex-integrantes do mega, hiper, super famoso Tosco Chanchada, estrelado por The Perna, que é o Anthony Anderson. Quem que é Anthony Anderson, cara? Faço mínima ideia, cara. Alemão, é Will Farrell? Farrell, Will Farrell. Aquele comediante, é o comediante lá que fez aquele Mais Estranho Que a Ficção, que ele começa a ouvir umas vozes de um narrador. Não, é esse aqui, o Will Ferrell. Tá. Olha o alemão! Cara, não, é igualzinho, né? Peraí, porra. Não, peraí, caralho. Imagina. Quem que é Anthony Anderson, cara? Deixa eu ver. Meu Deus. Que é isso? Ah, tá. Eu acabo de ver quem é Anthony Anderson aqui e é igualzinho, né? É igualzinho. Cara, lembrando que a gente já fez um episódio sobre quem seriam os atores que fariam os, né, os personagens do Tosco Chanchada, né? É verdade, que o Nicolau era o Bill Cosby, né? É, cara? Tipo, que é o mais igual, assim. Não, o mais igual é o Bruninho com o Jar Jar Binks, né? Mas vai, ele escolhe uma galera aqui numa, sim, pegada interessante. É, ele fala que o Vinícius seria feito, né, pelo Jim Carrey, né? O Legal. Zé pelo Robert Downey Jr. Da hora, hein? Né, fiquei bem nessa, hein? Nossa, você viu só? Fiquei bem. Hendrix como Terry Crews. Imagina, né? Imagina aqui, o mau humor do Hendrix e o corpo do Terry Crews pra bater nos outros. Meu, o cara ia passar 2 dias solto. A Gabi Jaloto como Melissa McCarthy. Ô, oh, cara, sacaneou, porque a Melissa McCarthy... Não, se bem que a Melissa McCarthy agora tá bem gordinha, né? Aquela, agora tá emagrecendo, né? Sim, sim. Ela tá entrando nessa onda de todos os atores de Hollywood, tá emagrecendo. Pô, o cara que fez o Se Beber Num Caso emagreceu, cara. Você viu? Ele tá magro pra caralho. Fica zoado, né? É muito estranho esse povo aí. E o seu nonô que seria o Robert De Niro, cara. Cara, isso eu queria muito ver. Bom, enfim, toda essa galera aí resolve fazer uma reunião pra discutir uma possível volta ou um episódio especial. Até aí tudo ocorria bem. O problema é que os invejosos do programa rival... cara, por favor. Não, por favor. É chamado PNL, né? PNL, isso. É, no caso, Hugo Soares sendo feito pelo Robert Schneider, né? E Carlos Tourinho sendo o Luiz Guzman. Faço ideia de quem fez. Descobriram sobre o possível retorno do Tosco e resolveram sequestrar os integrantes. Após o sequestro, eles foram deixados no meio do deserto apenas com as roupas de baixo, e aí que começa a aventura para tentar encontrar o caminho de volta para casa, em um trajeto cheio de altas confusões. E é claro que teriam algumas participações especiais como para ajudar essa galera, como Léo Lopes, como o Kevin James. Tá, faz sentido. O Márcio Joke, né? Ele, né? Johnny Depp. É, pau no cu dele. É, tô achando que tem uma tara aí, velho. Tem. Né? E o pseudo-anão, né? Que é verdade. E apareceu o anão, cara. Quem que é Peter Dinklage? Não é o anão que faz aquela série da HBO? Ah, Game of Thrones? É verdade, cara. É o pseudo-anão. E aí ele deixa o braço, os caralho, meu. Seria... Eu tô imaginando algo meio Férias Frustradas, assim. É, sabe? Seria, assim, seria um road movie, né? Não é? Seria um negócio muito foda. A gente seria sequestrado pelo Tourinho e o Hugo Soares. Né? E o Hugo, que bosta, você quer sequestrar esses caras? É bom. Ó, macho. É, o Tourinho. Aí se eu deixar a gente em algum lugar, a gente ia querer voltar pra Marília. E o filme seria... Sensacional. Caralho, mano. Pô, curti, cara. Certeza que o seu nono ia pedir dinheiro pra voltar pra inteirar a passagem. Eu acho que a galera de plantão aí... Eu sei que eu vou dar uma ideia idiota, mas eu vou fazer isso. Por que vocês não aproveitam essa história do Márcio Joke e desenhem isso, né? Façam quadrinhos dessa história. Legal, verdade, hein, cara? É verdade. Fazer uma história baseada aí no roteiro aí, na sinopse do Márcio Joke, eu acho que seria um... É, se alguém quiser começar, por exemplo, fazendo a capa disso aí, por exemplo, né? Até com uma montagem, eu saí bem aí, que eu vou ser o Robert Downey Jr., então tá da hora, né? Então pode fazer, né? Então pode fazer. Puta que pariu, só tenho a agradecer ao Márcio Joke aí pelo feedback, é um cara que sempre comenta, inclusive faz críticas bastante construtivas aí a respeito dos episódios. É um cara que acrescenta pra caralho aí, beleza? Valeu, irmão. Valeu, Márcio. Aquele abraço. retroalimentação. Agradecendo a galera também que comentou neste episódio. E antes de mais nada, né, para eu não esquecer, já vou aproveitar e avisar que episódios editados por Wellington Hendrix, ele vai deixar em todos os posts o link para trilha, né, para toda a trilha sonora aí do episódio, um link para uma playlist do Spotify. Então, se você tem interesse em curtir aí todas as músicas colocadas nos episódios editados por Wellington Hendrix, você vai encontrar lá a playlist do Spotify, beleza? Antes da gente ler os comentários aqui, eu só queria mandar um abraço pro Doug Lira, lá do Pauta Livre News, que entrou em contato comigo para comentar sobre o episódio. Ele disse que curtiu pra caralho. Legal. Ele disse que ficou muito foda. E, meu, tá passando da hora da gente armar de gravar alguma coisa, né, cara? A gente fez um episódio com Pauta Livre e o Descontrole tudo junto, né? Aquele tá na hora da gente aparecer lá no Pauta Livre, trazer os caras de volta aqui. O Doug teve recentemente no Tosco Chanchado. É verdade. Então, queria mandar um abraço pra galera toda aí do Pauta Livre News aí, especial pro Doug, que veio comentar que curtiu pra caralho o episódio. Muito bom, muito bom. Valeu mesmo, irmão. Um abraço pro Doug aí, gente fina pra caralho. E abraço também pro Túlio Silva. Um abraço para a Evelyn Feitosa. Um abraço pro Matheus Doyle. Doyle, parabéns pela pronúncia. Pro Paulo Libardi. Um abraço também pro Minion Porner. Cara, isso é fora de sério. Um abraço pro De Nada. Um abraço, que esse nick desgraçado aqui deve ser do ex-caravelho, só pode ser. Não, esse cara deixa ele pra lá. Pro Real Bolha. Um abraço também pro Eduardo Ritalino. Vinícius Fortuna. Um abraço pro André Zuil, lá do Spin-Off Podcast, que faz tempo que não ouviu o Tosco Chanchado e veio comentar também e curtiu pra caralho. Pois é, pois é. Um abraço pra nossa amiga Melina, né, que mandou um e-mail. E se você quiser deixar e-mails, críticas, sugestões, mensagens, o que tem que fazer, José Ferreira? Você deve entrar em contato pelo e-mail @toscochanchada.com.br. Acertei isso aí, cara? É isso aí, perfeito. Puta, cara, que pariu. Que chute foda. É isso aí. É e-mail, arroba? É não e-mail, é contato, não, é e-mail? É e-mail. Acertei, então. e-mail@toscochanchada.com.br. Olha só, é isso aí. Incrível. Você pode seguir todos os Toscos no Twitter, né? Muito fácil pra chegar lá. Você chega no perfil Tosco Chanchada e o resto você encontra por ali, perdido. Vai encontrando. Facebook. Facebook. Curta a nossa página, né? Tá precisando de umas curtidas lá. Vai lá e curte, divulgue para os seus amigos. Obrigado a galera que compartilha os nossos posts no Facebook. Cada vez nós temos alcançado mais pessoas por causa disso. Legal. É, entre também pro grupo. Convide seus amigos pro grupo do Facebook também, dos Tosco Chanchadeiro, né? Exato. Tem também, por falar em grupos, né? Tem o grupo no WhatsApp. Nossa, desgraça, cara. Né? Nossa. Que eu não estou lá. Eu também, né? Você ainda tentou entrar, né? Ainda fiquei por um tempo, mas não dá, o câncer não dá. Bateu forte, aí eu falei, não, deixa quieto. Não, eu tenho amor próprio. E se você quiser também, né, você pode se cadastrar lá num grupo mais tranquilo, que é o grupo também do Tosco Chanchada, lá, o Tosco Army, lá no Telegram. Os links estão todos lá no grupo do Facebook, no grupo do Tosco Chanchada no Facebook, beleza? Eu fico pensando, o que ainda vai ser, o que vai estourar primeiro no Brasil, né? O Telegram ou o rugby, né? Tá demorando, né? Vai demorar uns 40 anos, mas vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Dá, né? Uma hora dá. Podia o Telegram patrocinar o rugby, né? Se juntar os dois, né? Pois é. Patrocina o Tosco também, vai que o Tosco uma hora dá certo. É, tipo, o Telegram tá... É menos conhecido que, sei lá, chuteira Topper. Que nem... Puta que pariu, né, cara? Bom, não mais, nada mais. Então ouça esse episódio aí que nós falamos de carnaval e que ficou muito legal o bate-papo da gente. É isso aí. Divulguem sempre para os seus amigos e até mais. Valeu, galera. Grande abraço. Falou. Beldurak. Incendio! Mais um episódio patrocinado pelos Top Patreons. Senhoras e senhores do Brasil, nós estamos ao vivo, diretamente da Arena Abreuzão de Marília, valendo o cinturão mundial dos pesos pesados. Apresentando no canto azul, o vilão. O peso mais que pesado, pesando no dia de hoje, R$4,20, dólar. E no canto vermelho, pesando sei lá quanto essa cambada toda, os The Top Patreons. Fábio Kiss, Diego Arvin, Sandro Felizardo, Paulo Libardi, Molina e Éder Giacomino. Este episódio de Tosco Chanchada só é possível graças aos nossos top Patreons que juntos lutarão contra as forças do mal. Será que eles vencerão? Então prepare suas luvas, calce seu protetor bucal e vamos pra luta! Tosco! Antes de mais nada, eu queria deixar claro um negócio. Eu lembro, assim, que lá nos primórdios do Tosco Chanchada, teve um ouvinte, ou mais de um ouvinte, que na época mandaram um e-mail pra gente sugerindo que a gente fizesse um episódio de história de carnaval. Sim. Cara, só se eu contar de todas as vezes que eu fiquei em casa jogando videogame. Porque pra mim, carnaval pra mim só servia pra eu ficar 4 dias sem fazer porra nenhuma, entendeu? Mas eu nunca fui de acompanhar esses negócios de escola de samba. Eu acompanhei um ou outro desfile, mas, assim, muito pouco. E, tipo, sei lá, de ir em baile, de clube, essas coisas. Eu nunca fiz essas paradas, cara. Então eu falei, cara, eu não sei se o Tosco Chanchada, pelo menos da minha parte, teria condição de fazer um episódio contando história de carnaval. Porque, na verdade, carnaval só é como qualquer feriado pra mim, entendeu? Não tem nada de especial o que eu faça de diferente do que eu faço quando eu tô parado em outros dias, qualquer final de semana. Então eu não sei vocês, como é que é, se vocês chegaram a curtir essa parada, de ir em baile, etc. Eu tenho história pra mim e pra você. Opa! Cara, tô louco. Vai ter que contar, então. É, fudeu, agora já era. O episódio não é sobre isso. Né? Envolve o Zé ou não? Não. O Zé eu conheci depois dos carnavais. É, o Zé tava na casa dele jogando videogame, como é que vai envolver ele, pô? É verdade. Ela me conheceu depois do carnaval, na Páscoa. Nessa época aí o Zé devia ter uns 15 anos, devia estar chavecando umas minas de 3 anos, né, cara? Mas eu acho que bem ou mal, assim, o carnaval, assim, de formas diferentes, claro, ele é comemorado no Brasil todo, né? Não só no Brasil, ele é um evento internacional, ele é um evento mundial. Não sempre, eu acho que nas mesmas datas, mas tem festa parecida comemorada fora. Sim. Tem na Síria, sei lá? No Islã? Tem fogos lá. Na antiga Babilônia, né? Então conta. Não, então, tinham duas festas que o pessoal acredita que pode ser, assim, o que é hoje o carnaval, Sodoma, né? Sodoma e Gomorra, né? Dizem que ele vem, a origem dele é grega mesmo, né? A nossa origem é portuguesa, mas a origem do carnaval, da festa em si, eu acho que é grega mesmo. E lá na Babilônia eles comemoravam as sacéias, cara. Que era um negócio muito louco, assim, porque era uma festa onde eles escolhiam um prisioneiro, vai ver na fita, os caras escolhiam um prisioneiro e durante alguns dias que durava essa festa, os caras colocavam ele como um rei, ele era a figura do rei, né? E aí vestia ele como rei, né? Não sei se isso tem a ver com o rei Momo, não sei. Assim, é o bullying, né, cara? E aí, assim, o cara era alimentado como um rei e tal, o cara tinha todas aquelas regalias. E detalhe, o cara dormia com as mulheres do rei. Caralho, mas o cara era, né, quem? Um bandido? Ele era um bandido, um prisioneiro. Nossa, cara, então às vezes até valia, né, cometer um crime. Melhor você viver 5 dias igual o rei do que nunca, né, cara? Exatamente, Vinícius. Então, eu sei que no final dessa festa, o prisioneiro, no caso, ele era chicoteado, né? Os caras desciam o chicote nele, e aí depois matava ele ou enforcado ou empalado, cara. Nossa, que beleza. É foda, mas ele já teria comido um monte de mulher, velho. Ó, vamos supor, o cara ia ficar a vida inteira dele preso. É melhor fazer isso aí. Eu me candidataria. Tipo aquele último desejo do corredor da morte. Aí, assim, levando em consideração esse erotismo, né? Essa coisa da empalação, né? Você falou de empalação, né? Você fica tudo pimpão aí, né? Agora é empalação. Pimpão, eu falei, viu? Né? Pimpão. Como a Gabi falou aí dos gregos e tal, provavelmente, assim, algumas coisas que foram embutidas no carnaval tem a ver com os bacanais também, né? Eram aquelas orgias que a galera fazia lá, que devia ser um negócio bacana pra quem era solteiro, né? Eu acho que também não tinha solteiro e casado. Acho que ali ninguém era de ninguém, na verdade, né? Quando a luz apaga, filho. Ô, fala uma coisa. Vocês sabem que dia cai o carnaval? Que dia vai ser o carnaval do ano que vem, Perna? Você sabe? Não sei, mas tem a ver com a quaresma, né? Tem um cálculo. Tem um cálculo pra você fazer. Ah, é? Primeiro, você vai saber qual é o domingo de Páscoa. Uhum. É sempre o primeiro domingo após a primeira lua cheia do outono no hemisfério sul. Ou da primavera na Europa. Determinada essa data, retrocede-se 46 dias no calendário. Aí você chega quarta-feira de cinzas. Os três dias anteriores é o carnaval. Simples assim, cara. Simples assim. Deveria ter um calendário de carnaval, um app. Calcule o carnaval de 2099. Vai se programando já. Vai que você já, perde, né, cara? Vai que você perde. Né? Então, ele tem várias, eu acho que tem várias histórias no carnaval. O que significa a mesma palavra, né, que dizem que é um adeus à carne, que é normalmente essa abstinência da quaresma, quer dizer, é a comemoração antes dos 40 dias de jejum e abstinência, um negócio assim, e daí a pessoa para de comer carne, né. Dizem que no latim, né, a palavra carnaval vem do carnes levale, né, significa retirar a carne, no caso. É, sim. Que tem a ver com esse jejum aí da quaresma, né? Existem duas versões pro nome carnaval. Esse carne levales, né, que tipo significa o abandono da carne, que seria já a quaresma, né? Mas sim. Alguns estudiosos consideram que, na verdade, como o carnaval não é exatamente dentro da quaresma, que é quando você faz o jejum da carne, e sim anterior, eles têm uma outra etimologia que seria carnes, espaço, vales. E vales do latim significa prazer. Então seria o prazer da carne. Putaria. Que é o período anterior ao abandono da carne, entendeu? Então há duas versões para esse nome. Um que diz que o carnaval seria o prazer da carne e o outro que seria o abandono da carne. Ou seja, são significados opostos, mas que foneticamente se assemelham. Então por isso que há essa confusão da origem do nome aí. Não, mas ó, eu não sou religioso e gosto de putaria, então o que vale mais é o que o Zé falou aí, velho. Então, Vinícius, mas assim, a igreja só entrou na parada muito depois do surgimento disso. É verdade. Porque assim, a sociedade, ela era regida até o período medieval de uma forma muito diferente do que ela é regida depois do surgimento do capitalismo. Antigamente, se marcava o tempo pela produção da colheita. E como na Europa, principalmente, tem aquele tempo em que você não tem como plantar e colher, que é o tempo do inverno, eles usavam esse tempo como tempo de aproveitamento da vida, digamos assim, que era um período do ano que eles chamam de período das festas. Então, se marcava um espaço do ano, que era o espaço que eles chamavam de período de festas, que era o período em que não era possível produzir. E o carnaval primeiro surgiu aí, mais relacionado, portanto, com uma questão de você ter um modo de produção que era baseado no tempo de colheita. O carnaval passou a ser uma festa relacionada a, por exemplo, a religiosidade, a quaresma, a quarta-feira de cinza, muito tempo depois, tá? Ele surgiu como uma festa baseada, na verdade, no aproveitamento da vida, que só era feito no período pós-colheita. Ah, eu acho que isso foi meio posto pelas igrejas, assim, por causa desse negócio do abandono da carne, que a igreja lá para, tem essa quaresma que você não pode comer carne em 40 dias. Eu acho que foi meio, tipo, um usufruto, assim, sabe? Eles meio que, vamos usar essa data e depois de 40 dias a gente mata o fulano, né? Eu penso assim, Gabi. Não iam conseguir acabar com uma putaria dessa, né? Aí eles juntaram, meu. Vamos falar que é nosso também, mas cara. Mas foi exatamente vamos isso. Vamos falar que é nosso, velho. Senão vai ter merda, senão vai dar merda. Né? As religiões pagãs comemoravam, né, as colheitas e tudo mais. E haviam essas festas aí com putaria e tal. Então a igreja, né, assim, meio que deu uma adaptada. Né, mas de qualquer forma, independente da origem, né, todas essas festas tinham assim, uma parada meio subversiva, né, no tema, que até hoje tem, né, assim, esse lance, por exemplo, de homem se vestir de mulher e tal, galera, né, essas fantasias todas aí, meio que protesto, de brincadeira, assim, mas desde a antiguidade aí já tinha essa pegada. E no Brasil, carnaval, assim, né, veio com os portugueses, mas veio assim, quem comemorava também eram os escravos, né? Os escravos tinham algumas práticas e eles trouxeram também essa pegada do carnaval. Eu acho que é uma forma também de manter o pessoal satisfeito. Sim. Né? Como o Coliseu, assim, né, cara? Deixa os caras de putaria aí uma semana, depois eles vão ficar calminhos pelo menos um tempo aí. Porque eu acho mesmo que a origem portuguesa do nosso carnaval, ela já começa no negócio das nossas festas, nos bailes, da marchinha, entendeu? Eu acho que a origem não é, tipo, a nossa origem primária do carnaval, né? Do tempo dos escravos. Eu falo um pouquinho depois aí, que já são os bailes, né? Que a nossa marchinha de carnaval, a tradicional marchinha de carnaval, ela é originária das marchinhas portuguesas. Eu acho que baseado na época, assim, né? No contexto da época, assim, Gabi e Zé aí, que acompanham a história da música aí, né? Pessoas informadas e tal, nossa, né? Puta pra caralho. As primeiras marchinhas, assim, não tinham... Quer dizer, tinham, né? Um conteúdo meio de duplo sentido ali, mas... Assim, não era bem... Acho que não posso dizer nem duplo sentido. Era meio que subliminar o negócio ali, né? E isso daí, pela minha pesquisa muito funda no Wikipedia, a marchinha de carnaval, ela já veio com esse duplo sentido, né? Das marchinhas portuguesas, né? Que eram chamadas marchas populares lá em Portugal. E ela já tinha essa melodia simples, a letra tipo cheia de duplo sentido e tudo mais, entendeu? Quando se pensa em carnaval hoje, se você fala em carnaval hoje, tem mais ou menos um modus operandi que a pessoa imagina, né? Que são carros alegóricos, máscaras, música e tal. Essa ideia de máscara e de carro alegórico, ela já existia lá no Renascimento. Mas esse modelo hoje adotado, ele é muito recente, cara. O carnaval como nós o conhecemos, baseado em um modelo que surgiu no período vitoriano, ou seja, final, segunda metade do século XIX na Inglaterra e tal, e também na França, que era o país que no final do século XIX ditava o que era cultura, né? Então, o modelo de carnaval que a gente tem hoje, e que tem, além do Rio de Janeiro, digamos do Brasil, mas com foco no Rio de Janeiro, ele também tem dois outros locais onde ele é muito forte, que seria em Veneza, na Itália, e em New Orleans, nos Estados Unidos, né? Esse modelo, você pode pegar em todos eles, é música e máscaras. A base é a música e a fantasia. E daí, então, a gente pegou as máscaras de Veneza, a putaria de New Orleans e veio pro Brasil. Baseado no que a gente viu, eu tô acreditando que a gente pegou a putaria da humanidade e jogou aqui, cara. Ah, que lá em New Orleans, eles dão colares para as mulheres mostrarem os peitos, né, cara? É, que dão dinheiro. E, não, tipo, não, mas os colares tipo, hoje... Aqui e no mundo inteiro, né? Aqui mas dá visibilidade. Só que aqui é status, né? Então, aqui aparece na Globo. Patrocina de silicone. É, ué. Será que tem cirurgião que patrocina? Certeza que tem. Daqui a pouco vai aparecer umas mulheres com tatuagem de cirurgião, porque não pode usar roupa, né, cara? Vai tatuagem do cirurgião com o contato dele lá, né? É verdade. Eu colocaria um silicone de gás numa mulher. Powered by Ivo Pitangui, né, cara? É o Ox Bismarck, lembra? Que fez aquela mulher dele inteira lá. Faz na costura, né? Costura o nome dele, assim, do lado. Assina, né? É uma obra de arte algumas mulheres, né, cara? Então coloca o cara tem que assinar, meu. Coloca um bico de outra cor, cara, que já sabe que é a marca do cara. Dá uma zoadinha no lugar que a mulher nunca vai ver, né, cara? É, porque agora tá na moda, né? Fazendo em forma de coração. É mesmo? Vocês não viram isso? Não. Nossa, eu tô vendo mais peito que vocês, hein? Tá complicado, né? Ah, jura? Você tem dois aí? Não, pera aí, Gabriel, você jura? Nos primeiros 4 metros do seu alcance visual, só vê peito, cara. Ela olha pra baixo e vê um peito. Olha pro lado e vê peito. Ah, beleza. Mas enfim, Gabriela. Conte-me mais sobre a customização das auréolas. Fale mais sobre isso. Auréolas customizadas, vai. Não, mas é, cara. Tem. Eu não sei se é... Eu acho que é por método de tatuagem, se eu não me engano. Não é por tem sim. Mas a nova onda é o bico de coração. É, eu vi na MTV lá o programa Pimp My Boobs. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no tosco. Na tela do PC, no meio desses loucos, a gente vai se ver no tosco. É carnaval, Nicolau. samba no meu pé. E agora vamos para a apuração das notas do Carnaval Tosco Beleza 2010. Quesito, comissão de frente do Perna 10, outros podcasts 9 e 25. Quesito, bizarrices e tosqueira, tosco chanchada 10, outros podcasts 8 e 25. Declaramos campeão Tosco Chanchada 10. Carnaval Tosco Beleza 2010 10. Neste carnaval, se for beber, chama a gente 10. Carnaval 2010 é Tosco Beleza. Esses loucos, a gente vai se ver no Tosco. Aí que pegaram, né, cara? Vinícius, eu nunca fui num baile de carnaval. Você que foi em bailes de carnaval, tem algumas marchinhas que tocam tanto quanto músicas do Roupa Nova em formatura, né? É, antigamente o carnaval era composto meio, na minha época, né? Era composto meio a meio. Metade era marchinha, metade era axé da Bahia, samba, festa banana. A gente participou da transição do carnaval. Isso, isso, isso. Não peguei o só de marchinha e, felizmente, não peguei o atual, né, cara? Que parece que nem sei o que toca mais. Mas eu acho que se a gente pegar um baile de carnaval pra galera da terceira idade, ainda predomina marchinha, né, cara? É, eu também acho. Ah, mas eu acho que é muito difícil. Eu acho que é difícil encontrar, assim. Não, aqui tem, Gabi. Não, você tem. Fala só pra esse público. É, então, mas só pra esse público mais velho, né, cara? Sim, não, sim, claro. Né? Você não vai tocar só marchinha pra uma galera de 18 anos, mas se você pegar um baile com a galera, sei lá, na faixa dos 40, 50 pra frente aí, você vai pegar baile que é predominantemente marchinha e enredo de escola de samba, cara. Porque, meu, mesmo com o pessoal de 18 anos, meu, a marchinha empolga, a marchinha faz o trenzinho. Não sei se tem. Será que tem trenzinho ainda hoje? Hoje. Olha, o último baile de carnaval. Chama Centopeia, O Zé, ele frequenta mais esses lugares de gente mais nova, né? Então ele pode responder com mais. Porque não, mas no carnaval não, pô. Mas eu acho assim, a marchinha, ela tinha aquele negócio, aquela roda no salão, né? O pessoal ficava rodando, tava todo mundo dançando igual, que não sei o quê. Era quase uma quadrilha, né, meu? Era quase uma quadrilha, era um negócio meio que ensaiado, né? Não tinha mais encoxada, calmo, né? É, mais calmo, dava pra você encoxar e escolher a pessoa que você encoxar, era mais fácil, né? É, eu acho que não dava não, hein, velho? No baile foi, Depende da lotação do clube. É, então, eu fui criado em Veracruz, né, filha? A lotação do clube era 20 pessoas. Antes o carnaval é em clube, né, cara? Esse tipo de carnaval tá caindo. Ah, morreu, né, cara? É, aqui pelo menos em Marília tá muito. O Scala, baile do Scala. Quem ficava em casa ficava assistindo os bailes do Scala. Quem é o cara lá que ia ver o da Band lá, velho? O da Maurício Júnior. Maurício Júnior. Eu comentei até com o Carlos. Eu falei assim: não, se a gente for num baile em carnaval, a gente tem que ir no baile do Maurício Júnior. Algum que ele for. Mas tinha uns toscos lá que aquele cara, o Goulart de Andrade, cara, aí. Ah, isso é da Gazeta, não, né, mano? Que a Gazeta. Não, mas é tinha um que chamava não sei o que, Gala. Gala Gay. Tinha os... Mas aí é o Gala Gay, porra. É, o Gala Gay também era violento o negócio. Aí, né? Era o do Otávio Mesquita. Isso. Ah, é? Cara, imagina a câmera chegando assim, os caras que vão escondido no Gala Gay, assim. É verdade, né, cara? O pior, velho, é que tem um amigo nosso, o aniversário dele é perto do dia da parada gay, né, cara? Uhum. E sempre vem a família dele tudo, ele perde folga, cara. E sempre some no dia da parada gay. Uhum. Olha, eu quero ver um dia que tiver chamado ali em São Paulo, alguma coisa assim. Tem nada a ver com gala gay, né? Dia da parada gay, outro bagulho. Ah, é outro tipo de carnaval, outro, né, carnaval. Cara? Mas, mano, o cara some toda vez, velho. É muito suspeito. Eu nunca participei, assim, de um baile, mas a impressão que eu tenho, assim, que as marchinhas sempre empolgaram, assim, Marchinha nunca foi datada, entendeu? Agora, de repente, Marchinha parece que se tornou algo de velho, assim, por quê? Porque... Então, eu não acho que é algo de velho, eu acho que é uma coisa totalmente... Eu acho que o carnaval, ele se tornou totalmente comercial. Tipo, o artista vai lá que nem assim, eu tava passando aqui em São Paulo, no camarote da Brahma, vai ter, tipo, o Mr. Catra, uma dupla sertaneja whatever e outro, tipo, DJ. Ninguém toca Marchinha. Então, é o que eu falo, tipo assim, eles foram, na minha opinião, uma coisa meio paga, e eles começam a tocar o que tá tocando na rádio, que o povo escuta o ano inteiro, sabe? Não tem mais a separação carnaval o resto do ano. Eu acho que eu vi a Gabi e o Perna falando que as marchinhas empolgam. Cara, na boa, o que empolga é o álcool, cara. Porque o que tem de empolgante é eu mato, quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Não é a letra. É a melodia, entendeu? É o batuque. Se você lá pegar no começo, 1800, lá, 1800, quase 1800 e... 1900, vai. Que era a época lá da Chimpinha Gonzaga. Que ela lançou o Abre Alas. Você pegar, ele era todo paradinho, né? Tipo, mais lento. Conforme foi passando, o negócio já foi agitando. Hoje você escutava o Abre Alas. Hoje não, tipo, na época que eu ia em baile, por exemplo. Você escutava essas marchinhas de uma maneira mais rápida. Ô, José, você imagina quanto custava uma cueca nessa época que foi gravada essa letra, bicho? É verdade, velho. Entendeu? Imagina. Imagina como seria humilhante pra alguém perder uma cueca, né, cara? Pra virar pano de prato, cara. O cara tava enxugando a louça com a cueca dele, né, cara? Então, cara, assim, é tipo humor negro aí, sabe? Não, o pior não é isso. Como que ele chamar de frouxo. Se roubaram... Como que ele sabia que era pra fazer pano de prato? Não, mas ele quer matar quem roubou. Ele não sabe quem roubou. Mas ele afirma que foi pra fazer pano de prato. Ah, mais um homem que se preza e conhece as suas cuecas. É verdade, devia estar escrito o nome dele. Ele chegou na cozinha, foi enxugar a louça, tava lá uma cueca escrito Calvin Klein. Falou, caralho, me fudi, cara. Pegaram minha cueca. Eu sou o Calvin Klein, né? Ele que é o Calvin Klein, no caso. Eu sentar aqui, escrever uma música e vou ganhar rios de dinheiro. Hoje, é a mesma coisa de hoje chegar lá, ter uma boxer no varal, o cara vai, chega na cozinha e tá escrito lá, bad boy. Caramba, eu sou um bad boy, roubaram minha cueca. Exatamente, aí, tá vendo? A Gabi falou assim, o que empolga não é a letra, é a música. Mas, de novo, cara, ela só empolga porque o cara tá num baile de carnaval, com a cara coberta por uma máscara e com o cu cheio de cachaça. Véi, a máscara é de menos, a cachaça é tudo. Não, isso é porque a gente não tá falando do Lança, né? Não. Esse filho da puta não vai ficar na casa dele lá colocando parararararara, parararararara, e cantar no chuveiro. Não vai, porra. Mas olha como empolga, velho. Eu acho que o Zé, cara, ele tem, tipo, um preconceito muito grande com as pessoas que gostam de carnaval. Não, é que o Zé é erudito. Vocês estão sentindo uma amargume, ele não gosta do povo. Amargume, sabe? Ele é erudito. Sentindo um amargume no coração, sabe? Amargume é demais. Tá amargurado, menino. Ô, Zé, vamos no baile de carnaval? Amargume é muito bom, cara. Amargume. É igual amargume. Mano, vem aqui pra São Paulo, Zé. Pega a sua senhora. Não, mas eu concordo com o Zé que é o álcool, velho. É o álcool mais a música. Se tivesse mano, o álcool e não tivesse tocando nada, não ia estar ninguém zoando. Não, mas uma coisa... Vamos supor, tipo assim, eu já fui em baile. A minha mãe, ela não bebe, nunca bebeu, sabe? Nem de adolescente. Primeiro que hoje, se ela cheirar um copo de cerveja, ela cai. Sabe? Fraca pra caramba. É o fígado. É o fígado. Figo. Tá podre esse fígado dela aí. Nos bailes do interior também tinha essa, né? Você não podia entrar com menor de 21 anos dentro do baile. Se você fosse menor, você só podia entrar com o maior de 21, tá ligado? Caralho, eu fui nesse bagulho dos 16 aos 21, depois eu parei de ir. Mas eu fui com, desde os 14, eu frequentava os bailes de carnaval de Veracruz, só que eu só podia entrar com um adulto. E minha mãe levava eu e 20 meninos. Nossa, sabe? Tipo assim, quase jogar na jaula dos leões, né, velho? Então. Só que... Alguém aí come ela. Eu falo, é a separação dessa putaria que a gente vê como carnaval de um baile normal de uma cidade pequena do interior, entendeu? Eu tô lá no interior. Eu nunca frequentei um baile fora de lá. Eram famílias que se conheciam, levavam os filhos, os netos, e tipo, daí você tinha do cara de 80 anos dançando no meio do povo, você tinha molecada de 14. E todo mundo curtindo a mesma música, entendeu? Eu acho que hoje, isso daí, eu acho que eu não veria em lugar nenhum. Eu me espantaria até de ver, sabe? Mas voltando no papo da empolgação que o Zé falou, a gente foi no aniversário de uma amiga nossa, no ano passado. Tava eu e o Bart lá, e começou 2 horas, a gente bebeu todas, era 8 horas da noite lá. E tava a galera meio xoxa lá, né, cara? Aí eu tava sentado na mesa, comecei a batucar, cara. E o nome dela é Thaís, meu. Aí vem a marchinha na cabeça, né? Thaís, eu fiz tudo pra você gostar de mim. Que pariu. Não é Thaís na música, mas se foda. Aí eu emendava uma atrás da outra, porque o batuque é o mesmo, né? O batuque universal. É. Ele serve pra 90% das músicas, não só música de carnaval. E assim, eu ia emendando uma atrás da outra, e entre elas eu emendava o Taí pra tentar lembrar da próxima música, né, cara? E quando o pessoal cantava ali, meu, juntou a galera. Velho, devia ter umas 20 pessoas ainda no aniversário. Umas 15 estavam em volta da mesa ali. Cada um queria fazer o batuque, ou queria cantar, ou queria sugerir uma das marchinhas, velho. Mas, velho, empolga. Eu não sei o que é, cara. Eu acho que é o batuque universal, não sei, cara. Não, eu acho legal, por exemplo, cara, na minha época de festa de faculdade, quando a gente tava chapado, digamos que seja de álcool, quando eu falo que a gente tava chapado de álcool, tem várias aspas aqui. Drogadito! Aspa no chapado você ou no de álcool? Eu conheci um nespiano pela frase. É, não, quando a gente chapava de álcool, até música, sei lá, do. Daquelas músicas dos porquinhos tomando banho do Rá-Tim-Bum, a gente cantava junto, pô. Tá chapado. Eu sou assim até hoje. É, entendeu? Nossa. Então, porra. Como é, o cara é chapado de ácido, né? O Vinícius falou isso pra mim uma vez, ele falou assim, eu bebo pra me deixar surdo, né? É o Bruninho, é. O Bruninho tem essa frase. É do Bruninho? Então, beleza. Desculpa, Bruninho, pela autoria. Não, eu não falo isso, cara. Eu não falo isso porque hoje, se eu parar pra cantar, eu acho que eu canto umas 20 marchinhas de carnaval seguidas. E eu tava bêbado em todos os carnavais que eu fui. Eu nunca parei pra ler uma marchinha de carnaval. Nunca parei pra escutar no YouTube uma marchinha do carnaval. Eu não tenho marchinha de carnaval no meu celular. E eu só escutava no carnaval. Daqueles 16 aos 21 anos ali, eu escutei bêbado. E esse negócio que eu tava surdo, não tava surdo, cara. E nem perdeu a memória por não, isso, não, né? Perdi a memória. Não. Porque quem perde a memória pode ter dado a bunda, velho. Peraí, você frequentou, você falou que frequentou os bagulhos dos 16 aos 21, não é isso? Sim, sim. Mas você sabe a música, porque você ouve essa merda e você tinha 2 anos de idade. Eu só ouvi com 16. Então, sei lá, a do Pano de Prato que eu falei, Coração Corintiano lá também, aquela da cabeleira do Zezé, essas músicas a gente ouve desde que a gente nasceu, pô. Mas e a do Kung Fu? Por que eu sei a do Kung Fu também? Qual que é a do Kung Fu, pô? Essa eu não sei, fala Kung, aí. Kung, Kung, Kung Fu, chinês valente. Homem pra chuchu, kung, kung, kung, kung fu. E quando briga, pula mais que canguru. Olha aí, velho. Então, rapaz. Sabe por quê? Eu sei a segunda parte. Essa eu não conhecia, essa eu não conhecia. Jogando primeira... Mario. É, essa é a primeira vez que eu ouço, cara. Viu? Viu como eu tenho talento pra isso, velho? Viu, seu erudito de merda. É, sou mulher de bosta. Então, mas pelo que eu tava falando com vocês dessa desevolução do carnaval, é justamente porque eu vi o meu grupo de amigos começar a deixar de ir no carnaval, porque ele deixou de ter as marchinhas, de ter os enredos, sabe? Pra começar, porque quando o Tchan veio, fudeu com tudo, né? Fudeu com o mundo, agora a gente vai ouvir só Tchan e pra sempre. É, o Tchan seria um divisor de águas, então, é, né? Eu, na minha opinião, acho que foi. A Carla Pérez foi o divisor de águas, né, cara? Não sei, porque até cara. Então não tinha uma dançarina loira gostosona que nem ela, assim. Ela era gostosona? Entendeu? Ela era gostosona, pelo amor de não, Deus. Não, na época ela era assim, não, cara. Nossa, ela era nojenta, cara. Pô, na época era assim. Nossa senhora, velho. Pegar as primeiras fotos dela, é tudo. Não é aquela foto que todo mundo coloca lá, que ela tá parecendo o Satanás. Cara, ela é mais feia que a Joelma é hoje, velho. Meu, ela é feia, eu acho caralho. Que até o terceiro CD do Tchan, eu falo o terceiro que estourou, assim. Ela era bem zoada, cara. Ô velho, mas não foi o Tchan. Aquela época lá surgiu muita coisa, cara. Tinha o Chiclete com Banana. Não, mas mesmo assim, eu falo, tipo, o Chiclete com Banana, ele pegava um pouco de marchinha porque ele sempre fez bloco. Então ele não era, tipo, um axé. Não é axé, é isso eu mesmo. Eu acho que o axé chegou forte mesmo, aquele negócio da mão do joelho mesmo, foi com o Tchan. E com aquela, como chamava o outro? Terra Samba. Terra Samba e tinha um outro. Não. Companhia não, okay. Do Pagode, um negócio assim. Não, Pagode é de... Pagode é tinha a Companhia do Pagode, que era da boquinha da garrafa. Exato. É verdade. É. Companhia concordo, do Pagode tocava axé. Eu concordo com a Gabi, com relação, por exemplo, ao Tchan, ao Gera Samba, ao Terra Samba, Companhia do Pagode, ter trazido... O Gera Samba é o Tchan, não é? É, o Gera não, então, Samba é não, o eles Tchan. Mudaram de nome porque existia uma outra Gera Samba. Isso, mas por assim... Por isso que não é o Tchan. Olha, qual é a possibilidade num mundo... Num universo infinito de duas bandas que se chamavam Gera Samba. Eu acho que um deles saiu do Gera Samba, tipo assim, grupo. Não, cara, que falaram assim, ó, esse é o Gera Samba requebrando no pedaço, joga ela no meio, mete em cima, mete embaixo. É. Exato, então, mas exatamente. Temos aqui um conhecedor exímio de Tchan, por favor. Não, mas Gabi falou. Erudito, por favor. É exatamente o que a Gabi falou. Eles começavam cantando como Gera Samba porque a formação inicial do Tchan era de dissidentes do Gera Samba. Só que havia essa briga jurídica aí pra quem ia ficar com o nome, entendeu? Mas o que eu queria falar é o seguinte, a Gabi falou, não, porque ela falou, acho que se não me engano, do Chiclete com Banana, né? Aí eu poderia incluir, por exemplo, sei lá, o Asa de Águia aí, e até aquele Netinho, que depois... Netinho, Banda Eva, Banda Mel. É, Banda Mel, essas coisas, também é axé. Mas é um axé que não era voltado necessariamente pra putaria. É que nem a gente tem, né? Isso, a gente isso. Tem o não, a dança da manivela é voltada ao quê, então, velho? A gente tem o sertanejo universitário, a gente tem o axé melódico, e a gente tem o axé mais pra dança. Black axé, def axé. A dança da manivela veio depois. Sim, depois. Eles perceberam depois. Que é o duplo sentido. Exatamente. Porque Asa de Águia, Chiclete com Banana, eles são anteriores ao Tchan, mas eles são de uma fase... Que é a mesma galera de Olodum, de Araqueto, que não cantava sobre putaria. Que era anterior a essa putaria que o El Tchan popularizou. É, o duplo sentido era underground, né? Porque vinha do Sandro Becker, do Zé Duarte. Um que ficou famoso, assim, eu acho que o que saiu do underground e foi pro mainstream foi o velho lá que dançava lá, caralho. Como é que é? Genival Lacerda, entendeu? Ele que tinha as músicas de duplo sentido, né? Mas o dele, ele faz parte do brega, né? Tipo... Isso, então. Isso até então tava limitado ao brega, né? O duplo sentido. Já os axés da época ou falavam de temas africanos, né? De histórias... Ou da Bahia. Ou da Bahia, dos monumentos, algo assim. É, o que assim, eu curto são os axés da Bahia. Né? Ou de amor, né, cara? Na Bahia, já. Tudo é motivo de alegria. O Vinícius falou assim, nossa, mas o Companhia do Pagode é pagode, não é axé. E aí vocês falaram da boquinha da garrafa. Mas lá no meados dos anos 90, quando isso aí estourou, as coisas se confundiram um pouco. Porque eu lembro que foi exatamente na mesma época, por exemplo, que o molejo, meu, tocava em tudo quanto é lugar. E é a época da banheira do Gugu, mano. É, isso aí... Não é, cara, é putaria solta. Bailinho de carnaval tocava a música da caçamba, a música do sei lá, Brincadeira de Criança. Então, mas da Raimunda. Mas é o que eu falo, foi quase tudo na mesma época, entendeu? É, essas músicas começaram a chegar nos bailes de carnaval, que eram músicas que tocavam nos bailes normais, né? Tipo, que a gente tinha nas cidades. Normais, as entre aspas. Igual o alcoolizado do Zé, né? Normais. Normais. É uma discussão que ela é muito complicada, cara. Porque a gente fala assim, por exemplo, o Tchan responsável por descambar pra putaria. Meu, mas sério, antes do Tchan fazer sucesso, a gente tinha Mamonas Assassinas, entendeu? E a criançada cantava Não tinha, Zé. Não. Assassinas de 95. Então, mas o Tchan é antes, bem antes, cara. Mas o sucesso não. O sucesso não, é de 95, 96, né? É mesmo? Eu achei que era bem mais... Porque eu fui no show do Mamonas, né? Talvez a banda se... Talvez. Então, você foi não, no show a banda, Mamãe. A banda pode ser mais antiga. É, mas o sucesso, sucesso não é. Mesmo quando caiu aqui em São Paulo. Ah, eles fizeram sucesso por causa do Gugu, vamos falar a verdade aí. Foi esse Gugu que fudeu tudo, cara. Não, mas é isso mesmo. Quando veio pra São Paulo. Chegou em São Paulo, cara, estourou. Primeiro disco do El Chan é de 95. Caralho. E eu, vendeu 500 mil cópias. E o disco que estourou, que vendeu 2 milhões de cópias, é de 96. Quando os Mamonas já tinham, inclusive, falecido, cara. Em 96 eles já tinham 4 discos, né? É. Esses filhos da puta, é igual o Zika Vigas, essa bosta aí. Causa amigos então, você palia assim... e multiplica, que é uma beleza. É. Aí alguém poderia, então, argumentar diferente. Falar assim, não, não é só o teor da música. É porque as dançarinas usavam, sei lá, um shortinho curtinho e tal, não sei o quê. Agora, na boa. Mas no Chacrinha já usavam também, velho. Já usava no Chacrinha. A Xuxa apresentava programa infantil com short do mesmo tamanho. Não, menor, cara. Assim, menor. Os shorts dos jogadores de futebol é menor também. É. É. A Xuxa apresentava com aqueles colãs à Delta. Pô, mas aquilo lá, ó, sem zoeira. Maiô. A Xuxa poderia apresentar o bagulho de maiô. É mais broxante do que um shortinho. Aquele colã da Delta que a Xuxa... Pelo amor de Deus, aquele bagulho, cara. Tudo acho... no anos 80 é broxante, cara. Essa é a verdade, né? Aqueles cabelos dos anos 80 eram uma bosta. Aqueles bagulho que a, mulher, que a mulherada colocava na canela lá. Como é que é o nome, Gabriel? Olaina. É, mano, isso aí é um anticoncepcional ambulante, entendeu? Esquentar o tornozelo, cara. Na canela, velho. Vem se a gente fica na canela aqui, vamos falar a verdade. É, Peter. As meninas saiam de saia curta e se esquentava a canela. Tá vendo? Aí parou de usar isso e começou a menstruar com 9 anos de idade, tá vendo? Ai, que caralho, viu? Eu queria voltar numa marchinha, que eu tenho uma letra aqui. Agora que eu tô vendo, a letra é muito polêmica, eu acho. Olha lá. Diga. O teu cabelo não nega mulata, porque és mulata na cor. Mas como a cor não pega mulata, mulata eu quero o teu amor. Como a cor não pega. Tá vendo, tá vendo? Olha aí, velho. A merda era feita, né, cara? Isso daí era totalmente liberado. Olha a outra frase. Tens o sabor no Brasil, tens a alma cor de anil. Mulata, mulatinha, meu amor... Fui nomeado teu tenente interventor. Caralho, sério? Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Não, é pesado. É que a gente, na hora que tá tocando, que nem o Zé falou, você tá bêbado. Tá tocando a letra, você cantava ela sem pensar nela. Mas se você for pegar a maioria dessas marchinhas, são letras bem agressivas. Então, mas assim, se a gente tem a consciência disso, se já tinha na continua, época né, a consciência daquilo... Tinha. Não, tô dizendo assim, se a gente já tinha, assim, de certa forma, talvez assim, a gente não levava tanto em consideração, mas a gente sabia, né, do conteúdo dessas porras aí, será que fazer certas críticas a determinados ritmos e letras não é um pouco hipocrisia, assim, Totalmente. Da galera, assim? Você tem também, se você for pegar muita letra de rock, muita letra de todo qualquer tipo de música, perna, tem esse lado. Você sempre vai achar, sabe? E eu acho assim, não é que a gente achava... Não, a gente achava normal, essa é a palavra mesmo, né? Eu ainda acho, falar a verdade. Não, eu vim aqui porque alguém vai achar polêmico, por isso que eu li. Não. Eu acho normal. Você acha, assim, eu acho normal, não fiquei ofendido com isso. Não. Ai, caralho. Mas se for pelo bem do. Não, se for pela segurança geral. Aí. Aí barra. Aí. Maldito piada interna, né? Mas o que eu quero dizer, cara, é o seguinte: eu achei o conteúdo da frase racista. Da mesma forma que o carnaval foi usado durante a ditadura pra, com as letras de duplo sentido, expressar a liberdade que não poderia ser feita, uhum. A letra de duplo sentido, às vezes, cara, também é um fator, assim, ruim, né? É um fator que não é legal, né, cara? Uhum. Da mesma forma que o Tchan, as criançadas ouviam e achavam o máximo, eu ouvia e achava da hora. Mas, cara, é foda isso aí. Isso aí, como o Gabi falou, é uma discussão muito, muito zica de se fazer. Sim, até porque existe influência dos pais também, né, cara? Porque eu me lembro, assim, que minha mulher comentou mesmo que quando ela trabalhou um tempo no comércio, assim, né, vendia roupa infantil e tal, as mães iam nas lojas infantis perguntando se não tinha chegado o shortinho da Carla Pérez, deu pra colocar nas meninas, assim. Então, era um negócio muito louco. Assim, a gente gosta de comparar porque fala assim, na nossa época tinha o Balão Mágico, tinha o Trem da Alegria. Tinha, cara, na minha época tinha banheira do Gugu, velho. Então, aí que eu acho que, de certa forma, tem um pouco saudosismo e até conservadorismo da nossa parte. Eu acho que toda época foi época. A gente teve coisas assim, tipo assim, a capa, eu acho que é o primeiro disco da Xuxa, eu acho. Eu não tenho, que é o show da Xuxa mesmo. Ela está com a blusa totalmente transparente, você vê o bico dela. Sério? Olha aí, você não viu. Nossa, primeiro... pega aí, tô procurando agora. Nessa época eu não procurava essas coisas, não. Tô procurando agora. Não, se fizer aquela coisa, é porque assim, é o que eu falo assim. É, na criança, eu acho que essa visão ela fica subentendida. Sim. Né? Ela não entende aquilo ali como uma coisa sexual, mesmo porque eu acho que ela. Eu acho, né? Estou falando totalmente com uma pessoa que não sabe muito do assunto, que ela não vê aquilo com sexualidade. E, tipo assim, essa capa você vê o bico do peito dela, cara, porque ela está sem sutiã. Não, mas é bizarro. Agora imagina o carnaval de hoje, de 5 anos atrás, 10 anos atrás, a Globeleza tava dançando pelada. Meu, uma mulher pelada é sexualizar? Uma mulher pelada, ela tá dançando pelada. Ela não tá fazendo nada demais pelada, ela tá pelada. Ela não tá fazendo então, nada demais. Isso daí depende... tô entendendo nada do que o Vinícius tá falando. Não, mas ó, eu Zé. Entendi. Ela falou do bico do peito da Xuxa. Do bico... Ah, tá. Você vê aquilo, é que nem eu falei da criança. Sim. O problema da sexualização da mulher... Tá no olho de quem vê. Ó, eu te juro por entendeu? Deus, cara. Eu acho assim, a mulher tá dançando lá pelada, o problema é dela, entendeu? Agora, só que a mulher, ela não pode fazer isso porque vai ter um cara batendo punheta na frente dela. Ó, eu te juro por Deus, eu já bati punheta pra videogame. Você pausa lá e bate punheta. Ah, sério? É pivete, filho. É pivete, né? Mas eu nunca bati punheta pra Valéria Valença lá dançando na Globeleza. Posso dar um chute? Pode. Chun-Li, alguma coisa. Era, eu não, eu acho que era a Mai do The King of Fighters. Não, se eu falasse isso. Ele era mais velho. Zé, se eu falasse isso, eu ia me comprometer muito, cara. Que The King of Fighters no videogame, eu joguei em 98, 2000, se liga. Apesar de eu ter feito isso, eu nunca vou confessar, velho. Imagina, eu nunca parei na Valéria Valença lá. Pra bater punheta com aquele negócio. Porque ela tava dançando, falava, porra, ela tá dançando, que se foda. Nem com aquela mensagem subliminar, porque teve um dos anos que... Eu não sei se erraram na edição lá, o que aconteceu, que... Você acha que a Globo erra em alguma coisa? Então, assim, nos últimos segundos, o tapa-sexo dela sumia, né? Ah, é? É. Olha o que o perna via, velho. Não, é sério, que a galera... Você era bem perspicaz, né, molecada mano? Na escola fala assim, você não viu? Fala, não vi, então repara que você vai ver não sei o quê. Você fala assim, ai, cara, é mesmo, velho. Você gravou e passou quadra a quadra. Não, era um frame assim, era... nossa, era bem... A impressão que dava que era subliminar mesmo, que era muito rápido, cara, muito rápido. Ou então não existia, né, cara? Alguém inventou isso daí e todo mundo começou a ver. É, pode ser um desenho inútil também, é. É igual a blusa azul e branca lá. É, exatamente. Aquela coisa do demônio, hein, cara? A partir que é verdade pra um, pode ser verdade pra todos, né, cara? Então, mas e aí? A gente tá anos 2000, tal, 2015, e hoje a gente vê que tem muito menos marchinha e muito mais funk, né? Hoje é funk, pop, sertanejo, que tá tocando, que dá público, e eles veem um público que bebe mais, porque é exatamente isso, sabe? O carnaval, ele é movido a bebida alcoólica. Tanto que não, você não vê um carnaval patrocinado, a não ser que seja por cerveja, por vodka, por... É mesmo, né, cara? Verdade. É verdade. Ah, não, mas é, ele é movido a álcool. E as mortes no trânsito, no carnaval, né, cara? A incidência de filhos 9 meses depois do carnaval. De filhos da puta, muitas vezes, né, cara? Peraí, vamos falar, eu nasci em março, logo, eu não sou um filho do carnaval. Eu também não. Mas peraí, supondo que o carnaval ocorra durante, sei lá, de meados de fevereiro a meados de março, em média. Filho de carnaval nasce quando? Tipo, novembro? Não sei fazer a conta, pô. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ah, não, normalmente é meados de novembro, começo de dezembro. Rapaz, o filho do carnaval, cara. Né, cara? Você imagina a quantidade de ouvintes. Pô, o Lucas Ferreira é do dia 17 de novembro, hein, cara? Ih, carnaval. Ih, rapaz. Ih, mas minha mãe não é puta não, hein, viado? Não, a mãe do Zé é ponta firme, velho. Não, mas imagina o documentário Filhos do Carnaval. Ô, da hora, hein, velho? Só com os filhos da puta, né, cara? depois dessa fase do axé putaria que a gente comentou, passou a ser quase como uma regra a cada ano ter uma música que é a música do carnaval, né? Que pode nem ser necessariamente uma música de axé, ou de samba, ou de pagode, mas que gruda na cabeça. E aí, a partir daquele momento, meu, em todo baile de carnaval daquele ano, toque só daquele ano, porque no outro ano já vai mudar. Né? Sim, um se exemplo... vocês quiserem saber as músicas, é só perguntar pro Torinho, que ele manda pra todo mundo, que ele sabe todas. É. Quer ver um exemplo disso? O Michel Teló. Michel Teló é considerado um cara do sertanejo universitário. Mas aquela música lá, o Ai Se Eu Te Pego, meu, tocava em tudo quanto é lugar, cara. Não importa qual é o tipo de festa. É, o carnaval, fica... então, tocava 3 vezes na mesma noite, porra. Você pode usar também como exemplo aquela do Gustavo Lima lá, o do Tchê Tchererê Tchê Tchê, que eu não sei o nome da música. Mas deve ser esse aí. É esse, né? Vira onomatopeia, né? Tipo, eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchu tchá, que também é de sertanejo universitário, teoricamente. Sim. Mas você tem, por exemplo, músicas que grudaram e que, teoricamente, são músicas de axé. Então, aí você tem aquela... Você fala o ritmo e o Vinícius canta. Vai lá, é, por vai exemplo, lá, vai lá. É, aquela... É aquela do praieiro solteiro. Solteiro, sou guerreiro, tô solteiro. Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais não sei o quê, quero mais fevereiro. Carrinho de mão do Terra Samba. Carrinho de mão, papá, tchananana. Carrinho de mão, papá, tchananana. Ele tá dançando, pera. Tá, tá fazendo o ritmo com o ombro aqui, cara. É chique. A bomba! Vai, Vinícius, a bomba! Bomba, para balar tesuna. Bom, é espanhol, espanhol? Sei lá, pô. É em francês, né? Le bomba. Essa língua aí que você tá cantando. Pera aí que tem mais, tem mais. A música da onda, vai, Vinícius. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Vou te pegar. Essa é a galera do... Agora uma clássica que a gente já analisou, inclusive Xibom Bombom das meninas. Bom, Xibom, Xibom Bombom. Analisando essa cadeira de taga, quero consultar a situação precária. E pra fechar, Vinícius, uma que você gosta, porque é de nerd, vai, Liga da Justiça. Ô Zé, essa eu não sei, cara. Não, pega aí, pega. Como você sabe? Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Foge, foge, Mulher Maravilha. Foge, foge, Superman. Superman. Aê. Não tem uma do Street Fighter também? É, tem a do Street Fighter, mas eu não sei. Sério? Também, cara. Essas tem? Mais novas eu não sei, Zé. É essa mesma banda que fez, eu acho. Tem. É, eu lembro que tinha a do Street Fighter, mas eu não lembro exatamente como é que é. Cara, o puro clipe que é sensacional, perna. Mas sim, nossa, é. Mas vou lançar uma pergunta, então. Será que essas eu músicas... Serei o dono dessa terra. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Ah, ele deixou quicando, velho. Agora... Volta a perna, vai. Não, vai, perna. Eu tô pensando aqui, será? Aí, porra. Que é tudo isso em vão. Será que vamos conseguir vencer, né? Mas assim, houve, né, alguns momentos assim que os enredos, principalmente das escolas do Rio, né, vinham com enredos, assim, com letras marcantes, né? E, de repente, ficou meio assim, eu não sei se por falta de criatividade, por falta de assunto, eu não sei dizer. Mas será que a falta de enredos que colavam, né, nas orelhas das pessoas, não acabou dando espaço para essas músicas mais simples... né, e que colam na orelha da galera que curte o carnaval? Eu acho que como eu vejo a coisa, tá? As músicas de escola de samba, sambas enredos, eles tinham mais relevância, mais destaque, e eles eram mais, digamos, sei lá, não sei se chamativos, se grudavam mais, se eram mais cantados. Eu acho que tem um pouco a ver, inclusive, com a questão da TV aberta ter perdido espaço. Porque, meu, o que, que a gente tinha como modelo de a referência que a gente tinha era o carnaval que passava na Globo. Hoje a gente não assiste mais isso, cara. Os enredos, se você for pegar, tipo, eles tinham uma história, mas é menos... Sabe, tem. Não, hoje eles têm hoje, mas tipo assim, hoje é uma coisa... Então, mas é isso que eu falo. Hoje é uma coisa muito, muito maçante, muito legal. Eles pegaram, tipo, uma receita e fizeram... Se você for olhar os enredos que tocam nos bailes, entendeu? São enredos de bateria legal, sabe? Eles têm uma sincronia. Quanto mais qualidade, melhor. Eles são avaliados. Então, mas eles são avaliados em melodia. Não, entendeu? Tudo. Não, letra, história e bateria, letra? Gabi. Letra, então, tudo. Então, a harmonia tá... da letra com o bagulho que foi apresentado. Porque eu falo assim, nem o que, tipo, que eu sou fã pra caramba, quando o Chico saiu na... 98 saiu... na Mangueira. Então. Esse é o último que eu lembro. Então, mas mas eu não lembro da letra. Eu lembro. Entendeu? Mas porque... eu lembro porque, assim, tipo, como você falou, eu sou um fã de Chico Buarque. Exatamente. Porque você é um em fã. Em 98, quando a Mangueira homenageou o Chico Buarque, aquela música, ela acabou ficando marcante pra mim e tal. Eu, durante muito tempo, eu lembrava da letra com detalhes, porque era cheio de referências à carreira do Chico Buarque e tal. Isso. Agora, se você pegar hoje, vai num baile de carnaval, pode ser um baile da terceira idade, não importa, que ainda toca samba enredo. Cara, o mais recente que se toca é o da Gaviões da Fiel, que é de 95, que tem 20 anos, 21 anos. É o último. É. Eu acho aquele, que é o Levanta a mão, me ataça, não sei o quê, ganda a taça. É o Jubileu de Prata do Corinthians, né? Tipo... Isso, é de 95. Uhum. Tem mais de 20 anos. Mas eu acho que é isso mesmo, o último mais lembrado, tipo, eu... É porque é do Corinthians, A não ser... Não é, cara, a letra é boa. É porque é do Corinthians. Entendeu? Eles pegaram... Não é isso, Vinícius. Você vai no baile de carnaval, Vinícius, você encontra cara aqui, palmeirense, são paulino, santista... Cara, a música é bonita. E odeia o Corinthians, e a hora que toca, e o cara já tá ali na chapação, o cara canta junto, cara. Ele sabe que ele nasceu corintiano, o coração dele é corintiano. Tem aquela outra também, Zé. Seu cu. Seu cu, é. O coração é... todo mundo nasce corintiano, tem alguns que desvirtuam, velho. Não, tem alguns que melhoram, né? É curioso, né? Porque um ano antes desse da Gaviões da Fiel, tem aquele clássico, né? É, Me Leva Que Eu Vou, Sonho Meu, Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu. Isso é clássico. Que é cantado até hoje. É clássico. E detalhe, é da Mangueira, e a Mangueira não ganhou o carnaval daquele ano com essa música, tá? Então, assim, o campeão daquele ano foi a Imperatriz Leopoldinense. E ninguém lembra da música, nem o pessoal da Imperatriz lembra da música. Mas eles lembram dessa música da Mangueira. Nem todos os mais lembrados são campeões, entendeu? O Corinthians foi campeão em São Paulo, porque o desfile foi realmente muito bonito. Foda. E eu acho que eles contaram a história. O clube naquela época tava com grana, e então eu acho que eles fizeram um desfile filha da puta de bonito, né? Eu sou palmeirense, gente, e eu né, admito isso, que eles fizeram tipo um puta carnaval aquele ano. Eu não lembro que eu tava no carnaval dos bancários, velho. E aquilo ali pegou no baile de carnaval do mesmo ano. Pode crer. Entendeu? É verdade, tipo mesmo. Tipo assim, de 94, esse da Mangueira também, no mesmo ano, ele foi um dos hinos mais tocados, um dos enredos mais tocados. Mas lembra, esse ano não tá tanto. Quer dizer, não sei se tá tanto, eu vejo pouco a Globo. Mas antigamente, as propagandas da Globo passavam o samba enredo das escolas, tipo, um mês antes começava já. Então, mas ela tá passando já faz um tempo já. O que eu vejo dos enredos hoje, eles cantam uma parte tão irrelevante que se você não consegue entender do que eles estão falando. Tipo assim, não dá pra entender do que é. Sobre, sabe? O tema, tipo, da escola, eles, você diz? É, eles vão falar do quê? De quem? Sabe? Fica aquele cara... Mas esse do Corinthians que ganhou aí, sobre o que era o desfile? Exato, é isso que eu tô falando. Eu não sei. Sobre o Júlio Pilhão de Prata do Corinthians. É sobre o Corinthians mesmo, então. Agora, por exemplo, tá, vou pegar um exemplo. Vamos pegar esse Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu. O que pegou foi o refrão, cara. Qual que era o enredo da Mangueira naquele ano? Ninguém sabe. Tanto que perdeu. Era algum aniversário... Não, eu acho que era algum aniversário da escola. Não. Era sobre os Novos Baianos. Caralho! Era tipo sobre os Novos Baianos. Não, desculpe, eu me enganei. Era sobre os Doces Bárbaros. Caetano, Gil, Gal Costa e Bethânia. Entendeu? Não tem nada a ver com a escola. Mas ninguém sabe. Se você perguntar pra 10 pessoas do que fala essa música, 10 pessoas vão dizer que não sabe. Mas as 10 pessoas sabem cantar. Me Leva Que Eu Vou, Sonho Meu... Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Que Já Morreu. Tanto, quer ver um outro exemplo tanto disso? Que acha que o samba enredo é da Verde Rosa, né? É. Pega o Explode Coração do Salgueiro. Né? Então, assim, a gente tá fazendo de trás pra frente. 95 teve o da Gaviões, 94 esse da Mangueira da Verde Rosa, e 93 teve o do Salgueiro, que ganhou ainda mais destaque, porque eu lembro que ele virou a música da seleção que foi teta em 94. É verdade. Foi o Explode Coração. É, porque... Explode Coração, né? Alguém... A maior felicidade é lindo meu Corinthians. É lindo o meu Salgueiro, é lindo o meu Corinthians, é lindo o meu São Paulo, é lindo qualquer porra. Agora, do que fala esse samba enredo? Meu Santos não combina. Alguém sabe? Ninguém sabe, cara. Entendeu? Tipo, entendeu? É doença de Chagas. É doença de Chagas, né? Explode, coração, é doença de Chagas. Ninguém sabe. É na novela do Cigano Igor. Novela do Cigano Igor. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O que falta, na verdade, é refrão que pega, cara. E isso é na música de modo geral. Que é justamente a fórmula usada nessas músicas consideradas ruins, nossa, né? Nossa, assim você me mata. Ai, exatamente, exatamente. Ai. Não, mas é o refrão, é o refrão acima de tudo, né? Então eles não têm culpa. Cara, eu não sei... Eles são aproveitar a oportunidade, no caso. Então, voltemos à pergunta inicial do podcast. Tá faltando criatividade? Tá faltando... O que que tá faltando, José? Ah, sei lá, cara. O meu carnaval melhorou, cara. Porque, tipo, sei lá, em 93 era Super Nintendo. Em 96 era PS1, sei lá. Em 2009 era Xbox, entendeu? Tá evoluindo, evoluindo. Esse ano vai ser Super Bowl, né, Zé? Esse ano vai ser... É verdade, esse ano a gente vai pro Super Bowl. Não, a gente não vai pro Super Bowl. Cara, mas vai ser mano, legal. Eu... Na boa, cara, tipo assim, eu não tenho muito critério pra falar, não. Tipo, eu lembro de algumas coisas, mas evolução, involução, desevolução do carnaval... Cara, não sei. Pra mim, se eu assistir hoje um desfile da escola de samba, ele é igual era 20 anos atrás. Mas assim, se a gente considerar Não, rapidinho, rapidinho. Hoje as minas são mais bombadas, Zé. Você tem que confessar isso. Exatamente, eu lembro da época da Dercy mostrando os peitos. Cavalo Power. Né? Exatamente. Então, mas assim, então, pensando nessa situação atual, assim, dá pra gente dizer então que blocos hoje são underground? É o underground do carnaval? É quem tá, vamos dizer assim... Aqui Marília é, né, velho? Ó... eu que tô em São Paulo, eu tô em São Paulo há 7 anos. No começo, eu não via muito bloco de rua. A gente tinha os blocos tradicionais de São Paulo, que já tinham um tempo. Normalmente eram pessoas mais velhas ou pessoas que gostam. Tipo, eu fui muito no começo, quando eu tava aqui, eu fui 2 anos em um ali em Pinheiros. Não lembro nem o nome, pra falar a verdade. Do ano passado pra cá, houve um aumento de 40 blocos de rua em São Paulo. Isso começou a trazer... Tirando tudo aquilo que vocês veem no Cidade Alerta, o pessoal tem saído pra rua, sabe? O bloco Baixa Augusta é um bloco super conceituado, vai muito artista. Eles tocam marchinha, eles tocam música própria. Eles têm, sabe, tipo, e o pessoal canta. Eu fui no Sargento Pimenta essa semana, que é um bloco que toca Beatles em tom de marchinha. Nossa, deve ser uma bosta, né, cara? É nada, é o Batuque Universal. O Batuque Universal acaba em tudo. É o Batuque Universal, entendeu? Tipo assim, pra mim eu achei fantástico, porque, tipo, fazia aí uns 4 anos que eu não participava de carnaval. Ó, eu vou dar uma prova do Batuque Universal agora. Vai lá. Love me do. Mais ou menos isso. Cara, você cantou a música dos Beatles. É exatamente isso que eles fazem. Entendeu? Eles colocam o batuque universal e música dos Para Beatles. Com isso. Isso aí é bloco hipster, é isso? Nada, cara. Esses caras são do Rio de Janeiro. E tipo, eles têm. Ô, Gabi, mas isso aí é fuder o carnaval, mano. Tocar Beatles, mano. Fala a verdade. Não, tá fudendo. Os caras tão fudendo o carnaval. Vou sair daqui agora. Então, mesmo com o Batuque voltando, Universal, velho. Voltando ao assunto e ignorando o Vinícius, eu acho assim, o carnaval de rua, ele veio pra resgatar o pessoal que tava com saudade do carnaval tradicional. Certo. Entendeu? Dos bailes de carnaval com marchinha, o pessoal, tipo, jogando porque, Gabi, confete pra cima. Esses caras têm uma quadra, né? Na boa. Isso aí também, até isso é modinha, cara. Tá na moda ser retrô, tá na moda ouvir vinil. Ah, você entendeu? Tipo, ah, pegou ar, hein? O Zé tá indignado, velho. Fala aí, erudito. Não, gente, não, eu tô falando isso assim, eu tô só mostrando, tipo assim. Ele tá fazendo meia culpa. Essa história de falando. Saudosismo virou moda, Zé? Não. Então, ah, eu acho que sim, cara. Daqui a pouco a gente vai começar, sei lá, alugar VHS de novo, sei lá, essa porra. Eu acho que não é nem isso, cara. Tem outro fator muito importante também. A gente tá passando por uma crise foda, onde você pagar 100 conto pra entrar num bar, num baile, quer dizer, você vai pagar 100 conto pra entrar no baile de carnaval. E não vai comer ninguém, pra você, né? Consumir lá dentro, e você ir num carnaval de rua, a cerveja lá, tipo, eu achei, tipo, o pessoal fala assim, eu fui esperando cerveja 10 conto, tava 5 a latinha. Sabe? E dá pra levar a família, né? Ó, eu achei legal carnaval de clube, cara. Carnaval de clube morreu. Morreu. Mas morreu. Se entendeu? Tivesse o carnaval de clube nos moldes que era antigamente, eu iria porque eu acho legal. Putaria, cerveja, zoação, marchinha. Não é porque é moda, porque não é moda tocar marchinha. Então, eu também acho que não. Eu acho que esse carnaval de rua hoje que a gente tem aqui, que ele é muito forte no Rio de Janeiro e ele é forte de um outro modo na Bahia, né, pro Nordeste, o carnaval que tá acontecendo aqui em São Paulo, ele veio pra resgatar esse pessoal, sabe? Você vê que o pessoal, ele gosta, ele tá ali dançando, você não vê muito encrenca, tirando o gás de pimenta que a gente inalou pra ir embora. Eu acho que é isso que o Vinícius falou, o carnaval de clube, ele é gostoso. Pra quem gosta, lógico, não que nem o Zé, que é uma pessoa amargurada, só gosta de rock and roll e andar de xadrez. Mas, assim, ele é um carnaval gostoso, sabe? Tipo, que ia reunir a família, isso não tem mais. Tipo, eu não vejo, por exemplo. Tipo, eu nunca mais vi. O carnaval morreu, gente. O carnaval morreu. Como é que é aquela música do... O Zé sabe. Como é aquela música do Los Hermanos, que é do carnaval, Zé? Todo carnaval tem um fim, não é? Você sabe também essa porra, Pé? Eu sei que eu sou do refrão, que fala todo carnaval tem um fim. E o nosso já era, velho. O nosso já era. Morreu. Eu também acho, cara. Eu acho que esse carnaval, ele passou já. Essa música do Los Hermanos, inclusive, ela começa falando do José, né? Los Hermanos. Uma coisa assim, não é? Não sei, cara. Não sei. Todo dia o ninguém José acorda já deitado, todo dia ainda de pé, o Zé dorme acordado, sei lá. Eu só não sei o que eles querem dizer com essa merda, mas eu sei que tem isso. Porque é o Zé... Antes da gente sair, antes da gente ir embora. O Perna, a Thay falou que se você mandar um beijo pra ela, vai doar vintão no Patreon. $20. Manda um beijo. Beijo, Thay! Muito louco esse rolê que você tá dando aí no gelo aí que eu vi, hein? Você descendo no tobogã lá, nos bagulho lá. Muito louco. Beijo. Agora você deve, hein? Agora você deve. E aí, né? Vamos deixar então um aviso aí pros filhos do carnaval que estão ouvindo. ouvindo Tosco Chanchada, né? Todos os ouvintes aí, opinem lá nos comentários se você acha que o carnaval acabou. Você que tá ouvindo esse episódio agora e que o carnaval, a festa já foi, né? Assim, já rolou a festa de carnaval. E então você que foi em algum baile, bloco, foi aí nesses trio elétricos aí, né? Opina lá, manda um e-mail pra gente. Deixa a data de nascimento, que agora é um fator importante. É um fator importante. Importante. E diga ou aí, né? Ou avisa se vai ter um filho em novembro. Exato, é verdade. Exato. Você gerou um filho de carnaval? É uma boa pergunta também, né, cara? Responda lá, manda seu feedback pra gente e responda a pergunta, afinal de contas, o carnaval... Se a pessoa vai ter um filho em novembro, ela não sabe ainda, cara. Ah, mas pode ter nascido novembro passado, pô. Mas da cagada ela sabe. A cagada ela sabe. No fundo, mas todo mundo já sabe, né? O carnaval ainda não rolou quando a gente tá gravando aqui, né? Não, Zé, mas existiam outros carnavais, Zé. Mas então, quando sair, já foi, já. A mensagem é essa, meu amigo. Nesse carnaval, não use camisinha. Jegue filho da puta. Eu acho assim, cara. Use camisinha. E vire piada. É verdade. Não use camisinha. Deixe seu filho ser o filho do carnaval, né, cara? Que termo. Ai, é isso aí, gente. Considerações finais. Porque senão eu encerro por aqui essa porra. E cuidado. Não seja um filho do carnaval. Se você é um filho do carnaval, não seja um pai de carnaval, filha da puta. Grande abraço, fui! Estação Primeira de Manhã. Muito bem, muito bem, cara. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança do ar-condicionado, vai ficar gelado, vai ficar gelado. Essa é a dança